Chega às 5h30 na bodeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Evidente que o Palmeiras vai perder. Novamente vai jogar a Série B. E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pato de alçapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. E pra eternizar, foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa bambu. Ai, pra lá seus gambá, só com o juiz pra ganhar. Só do moral quando for trimundial. Chega 5h30 na bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Boa noite! Boa tarde, né? Não é noite ainda. Boa tarde, são 5h36, 5h30 da tarde. Estádio começa no oferecimento de Esser, construindo com valor. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é Gol. Tá no ar mais um Estádio 97, sejam bem-vindos, hein? Opa! Boa tarde! Agora, beleza? Boa aqui, tarde! E aí? Boa tarde! Tamo na área! Tamo na área! Você viu? Eu falei pra você, rapaz! Tô falando pra você! Tá de sacanagem, velho! Tá de sacanagem! É que o técnico da rádio não gosta do Domênico. Tem uma implicância, tem uma certa implicância. Tudo que é relativo ao Domênico é sabotado. Porra. Tô sendo sabotado. Na mesma proporção que o puxador tem também com você. Você tá ocasionando umas coisas estranhas aqui. Eu não faço mal a ninguém. Eu não sei o que tá acontecendo. Não sei não, hein? Mas, Domênico, olha, na hora dizer, de te usar de cúmplice, de álibi, pra dizer que ele tava na rádio... Exatamente. Isso, que você ouviu hoje. Você ouviu? Ele chegou na rádio, chegou hoje na rádio, e a mulher... Que manda. Ligando. Óbvio, você não tá na rádio, nem ferrando. Você tá ligando, ligando. Você acha que eu tô no motel? Então, ó, Dodô tá aqui, ó. Dodô, fala com a minha mulher. Os dois estavam no motel. Sim? Tá na rádio, tá na Os rádio. Os dois estavam no motel. Ah, sim? Só faltava ela achar isso, né? Caramba. É, tá de vez, né? Hein, Celso? Sexta-feira, difícil, motel. Aí eu falei, não, tamo na rádio. Quer ouvir a música alta aqui, ó? Fala, seu Bento. Passei um pano pro cara, rapaz. É brincadeira. Fazer uma pergunta pro CRG. Gosta, seu Bento. Final de semana, sexta-feira. Com esse calor. Um dia lindo, com esse calor. Tem gente que vai sair de férias, né? Eita, RG. Qual a recomendação, RG? É brincar de churrasco. Brincar de churrasco hoje. É mesmo? Hoje? Só enfiando o espeto, velho. Você sai de férias hoje, RG? É. Olha que bonitinho. Ah, hoje não, segunda, né? Segunda, tá certo, tá bom. Mas hoje, quando der 8 da noite, você grita. Só parece criança quando chega nas férias, né? Joga o lápis. Joga tudo, joga a mochila no chão. Tipo assim. É verdade. Olha, vamos com essas manchetes do Estádio 97, porém antes, apresentando o Celso Unzelt, nosso convidado hoje. Grande Celso. Dispensa tantos comentários. Grande Celso. Né, Celso? Boa tarde, cara. Valeu, Sombra. Boa tarde pra todos. Celso Unzelt é a lenda, hein? A lenda. A lenda. Ah, esse é. A lenda. É uma lenda, pô. É, olha, ele não pode falar dele mesmo, é um dos maiores historiadores do futebol. É, isso é verdade. Até mesmo. Por falta de outros. Acaba sobrando pra gente fazer. Mas enquanto tiver, né? A gente vai vendendo enquanto nosso peixinho, tiver. Né, RG? É um prazer estar aqui com vocês, mantendo a minha média. Tava perguntando pro Bar, o Bar me falou que eu não vinha no programa desde 2009. Poxa, caramba. 7 anos. Sete anos. Eu achava que fosse menos, mas também. O Bar é o Bar, né? É, o Bar falou... Ele é o Celso Unzelt, falou do estádio 97, tem todas as estatísticas ali. O Data Bar, velho, sabe tudo, cara. Tem jeito. Se não erra, não, viu? Correndo atrás da minha média de 1 a cada 1000 programas, passamos já 4 mil programas? Já, rapaz, 4.447 programas. Desde 99. É verdade. Eu tava falando pro Sombra que o único inconveniente de estar aqui é não estar ouvindo o programa do rádio, mas você também tá ouvindo aqui com vocês. Eu me sinto legal, íntimo, legal. Porque o programa é muito legal. Não, faz muito tempo que eu acompanho vocês. Obrigado, acho que a última vez que prestígio. Você veio Você veio e fez o programa com o Odir Cunha, não foi? Isso, é que era a época era o lançamento de Corinthians do, e Santos. É, lançamento isso. Do livro, né? Corinthians e Santos numa final que o Corinthians ganhou, né, RG? É, infelizmente. De vez em quando a gente dá esses boi pra vocês. Aquela o Coringão ganhou. É verdade. A gente tava lançando um livro em conjunto, né, que era... O grande clássico. O grande clássico. A história do... Vendeu muito, do... você ficou rico. Não vendeu nada. Inclusive, outro dia eu ia entrevistar o Pelé. É. Falei assim, pô, deixa eu levar o livro que eu escrevi sobre o Santos pro Pelé. Eu só tinha um na estante. Sim. Aí eu pensei, falei, ah, vou levar o livro. Porque você sabe que o autor ganha muitos poucos livros nessa terra, né? Era o único que eu tinha. Sim. Falei, ah, vou levar pro Pelé, o Pelé não vai ler meu livro, eu vou ficar sem livro. Vai vou ter ligar, que né, procurar mano? De novo esse livro. Eu vou levar é nada, fiquei com o meu livro ali na estante. É por isso que agora eu tô indo para outras. Falei pro Mano baixar aí o almanac do Timão, que eu transformei em versão virtual, aplicativo. Legal. E ó, vou te falar, hein, Celso, o negócio é top, hein, Sombra? Muito o cara legal. Que quiser acompanhar todos os jogos da história do Corinthians, ele tem dentro do almanac virtual, cara. É um negócio que você guarda no bolso dentro do teu celular. Muito legal. É um negócio fantástico. Como é que é o nome? É... Almanac do Timão. E é gratuito. A pessoa baixa de no Android ou na Apple Store. No Android ou na Apple. É, na verdade, é o livro que eu fiz em 2005. Que o livro tem um problema, né? Vocês sabem mais do que ninguém que futebol acontece todo dia, toda hora. Sim. Ele vai ficando... Até você imprimir. No jogo. Até você lançar. Você lança numa noite de terça-feira, já no dia tá seguinte... 10 jogos a menos. Já tem 10 jogos a menos. O nego que jogou, o nego que saiu, o nego que quebrou a perna. É. O aplicativo resolve isso. Enquanto o jogo tá rolando... Você já atualiza. Graça, né? Eu e o meu menor aprendiz, o Daniel, que é meu filho de 11 anos, corintianíssimo, né? Só que você não ganha nada, né? Ele... Só ganha. Tem uma forma de então, ganhar? A gente tá tentando vender publicidade, porque a gente quer que chegue de graça para as pessoas. As pessoas entram aí na loja da Apple Store, da outra lá do Google, e baixa. Né? Então a nossa tentativa é na venda de publicidade. Certo. Estamos conseguindo manter o negócio em pé, com todo o respeito, sem nenhum trocadilho. É, assim, é. Já desde o fim do ano passado. Né? E tá legal, acho que é uma coisa que eu pretendia até fazer para os outros clubes. Eu fiz o almanac do Palmeiras também, o São Paulo Futebol Clube. É um clube virtual também, o Celso, do Palmeiras? É virtual? É, não, do Palmeiras ainda não fizemos, eu fiz só a edição impressa. Mas eu acompanho a história do Palmeiras tanto quanto a do Corinthians, né? Acompanho o falecido, o cara morre, eu anoto data de morte, essas coisas todas. Então a gente tem a perspectiva de fazer para os outros. O do São Paulo foi você que fez? Não, do São Paulo foi Alexandre da Costa. Alexandre da Costa. Um colega meu, mas o do São Paulo está bem desatualizado, né, Sombra? A versão impressa do São Paulo saiu em 2004. Faz muito tempo. Inclusive eu tinha um, sumiu, não sei como, e um ouvinte me doou um. E você sabe que... O Aidar não passou lá? Porque eu... Hã? O Aidar não passou na sua casa? Não tem a menor possibilidade. E você... Nem o Jack, né? Nem o Jack, menos ainda. E você sabe que não há dia, e sinceramente, eu nunca mudei meu e-mail por causa disso. Já tenho contato com as pessoas. Né? Não há dia que não haja um e-mail na minha caixa postal pedindo principalmente o almanac do Palmeiras. E foi impresso, recolhido rápido. Então o do Palmeiras virou raridade. Outro dia morreu um senhor aí, eu peguei uns livros. O Domênico tem 10. Então. Tem 10 almanacs do Palmeiras. Não vende. Porque é raridade. É mesmo do Corinthians, segunda edição, de 2005, antes da gente fazer o aplicativo, a edição de 2005 você também não acha em lugar nenhum. Quando eu estava lá no Japão vendo o Corinthians campeão, o Casagrande veio falar comigo, falou: pô, já sei, eu sei que você me deu um almanac. Eu separei da minha mulher, ficou na minha casa, uma bosta. Tô com medo de ir lá pegar. Aí eu acabei dando o meu pro Casagrande, né? Porque aí é um valor mais alto que você levanta. O cara é personagem do livro. É verdade. Então, acho que a gente resolve esse caso fazendo as coisas virtuais, né? Tá tudo virtual hoje em dia, verdade, né? Tô vendo essa redação maravilhosa toda virtual. É verdade. É, não, é verdade. Você vê que você, ó, aqui, ó, a produção acabou de me passar. Você vem aqui dia 27 de setembro de 2006, depois você voltou em 15 de dezembro de 2008... E depois voltou em 13 de abril de 2009. Caramba, tem minha capivara e agora, toda. É, e a tudo? Quarta vez agora, 8 de abril de 2016. Posso levar para minha mulher isso aí? Pode. Porque eu não tenho o Domênico para me defender. Vou levar o documento, né? Mas lembra aquele dia? Então, dona Patrícia. Deve estar me ouvindo. Um grande beijo para ela, São Paulina. Mas seria um produto muito legal para lançar virtual, tipo assim, um almanac do Estádio 97 com... A compilação dos clubes, sabia? Você sabe que eu tenho até da Portuguesa. É? Porque como professor da Casper Líbero, o pessoal faz os TCCs, que são os trabalhos de conclusão de curso. Certo. E os TCCs são muito legais, porque você consegue viabilizar coisas que não são comerciais. Entendi. O Manac da Portuguesa, com todo respeito, é uma delas. Uhum. Então, no meio acadêmico, a gente conseguiu um resgate, que é importante, um resgate para a história, de todos os jogos da Portuguesa de desktop. Se isso é comercial, se isso vai vender, se isso vai segurar ou não, é uma outra história. Mas a nossa missão está cumprida. Já existe um Almanac da Lusa. Mas você sabe, por exemplo, eu gostaria de ter um Almanac de todos. Então, é o que eu costumo legal, falar. Né? Para quem gosta de futebol, é muito legal. É isso. Porque o cara não precisa... O mesmo Almanac do Timão, o PVC, que é meu compadre, né? O PVC é fera também. É meu padrinho de casamento. Outro dia ele falou assim para mim, pô, baixei o Almanac do celular... Tá dando um problema danado, porque o logotipo é um escudo do Corinthians, né? E as pessoas ficam brincando. Ah, oh, PVC, o que tá fazendo com esse escudo do Corinthians? É informação. Claro. Então eu também acho que é muito, muito legal. Até por isso, quando eu fiz o Almanac do Palmeiras, eu tive o maior prazer do mundo, Domênico. Eu acho a história do Palmeiras uma coisa fascinante. Até por isso eu tava com medo danado nessa semana aí, porque eu sabia que o Palmeiras ia achar um futebol que ele não achava antes. Isso é histórico, isso é histórico. Né? Ô Celso, você poderia até esclarecer uma dúvida aqui, porque de vez em quando eu tenho umas discussões com o Domênico, são raras, é verdade. Porque. Raras? Mano, a gente. A discussão com o Domênico é rara? Quase a gente discordamos. Porque só, é o maior clássico. Só discordamos de opiniões, mano. Não é só isso. Mas existe uma lenda, Celso, de que o Palmeiras ele foi fundado por ex-corintianos. Uma dissidência de corintianos que fizeram o time, aí acabaram brigando e fundaram o Palmeiras. Isso é verdade? Procede? Não, eu inclusive faço esse estudo junto com o pessoal do Palmeiras, né? Uhum. O Palmeiras tem grande... Não existe isso. Fernando Galupo, que é um palestrino, não é nem palmeirense o Fernando Galupo, é uma coisa de outra encarnação, sei lá o que explica aquilo lá. E o Palmeiras tem um núcleo de pessoas muito, muito sérias, muito interessadas, e nós nos damos muito bem. É muito bem, eu acho que o lugar que eu mais sou bem recebido é o Palmeiras, pelos palmeirenses. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E, legal, Celso. E a gente troca muitas ideias, né? Esse negócio de uniformizar confrontos. Uhum. E nem o Galupo, nem eu achamos nas atas de fundação do Palmeiras nomes que fossem do Corinthians. Gente ex-Corinthians que esteja como fundador do Palmeiras. Não existe isso. É, não existe. O que existe é que estavam todos juntos numa mesma classe social de operários, torcendo para o time ali no Bom Retiro que existia, que era o Corinthians. Em determinado momento, os italianos resolvem fazer o clube deles. Então, pode ser que muitos torcessem para o Corinthians e falaram, não, vamos deixar torcer, vamos montar o nosso. Isso sim, isso até nas famílias, nas famílias da gente tem isso. Uhum. Assim como muitos São Paulinos de primeira origem, talvez pudessem ter tido algum clube no passado. O Mano não era São Paulino? Eu não, quem? Eu sempre fui corintiano. O Mano não era São Paulino? Ah, você quer ver uma coisa? A primeira escalação... É Corinthians, rapaz. Primeira vez que o Palmeiras... Você virou Corinthians, você virou. Quando o Palestra entra em campo a primeira vez, o clube é fundado em agosto de 1914. 26 de agosto. Aí ele demora para entrar em campo. Ele só entra em campo em janeiro de 15, porque está se preparando bem. Aí faz um catadão. Tava esperando o Paulo Nobre. Jogadores. Não. Esperando o Paulo Nobre. Mas também era 26 de agosto, finalzinho do ano. Então, aí 4 meses. Tava jogar só em janeiro em Sorocaba. Em Votorantim, que na época... O primeiro jogo, né? 5 daqueles jogadores que estão na escalação do Palestra eram jogadores do Corinthians. Todos de origem italiana. Amilcar Barbuí, Fulvio Bente, Américo Fiaschi, ó, só pelos sobrenomes você já saca, né? Sim. Basílio Cavinato. Domingos Rizzo. Era um primeiro Basílio. Aí o que acontece? Mas esses caras, eles jogaram no Palestra acumulando jogos com o Corinthians. Sim. É mais ou menos como hoje na Várzea. Você joga num time de Várzea, passa um caminhão e fala assim, estamos indo jogar na Vila Prudente. Você vai, independentemente de você jogar num outro time. Coisa, não era profissional a coisa. Não era, né? Um cara foi e não voltou mais. Bianco Spartaco Gambini, era um zagueiro, campeão sul-americano de 19 pela seleção brasileira, jogador consagrado, campeão paulista pelo Corinthians em 14. Quando Palestra começa, ele fala, não, agora eu sou Palestra. Esse cara é o símbolo dessa transição que o Mano falou. Mas em termos gerais, Mano, essa história que ficou de que o Palestra é uma dissidência do Corinthians, não é uma verdade. Como é, por exemplo, Fluminense e Flamengo. Uhum. O departamento de futebol do Flamengo é fundado por 10 caras que saem do Fluminense. O Fluminense e Flamengo. O principal deles chamava Alberto Borghetti. É uma outra situação. Uhum. Né? Então, com mas todo... também não. Com também todo... não é. Aí mais uma dissidência direta, porque é um time inteiro que ficou. Está registrado. Né? Eles saem para fundar o departamento de futebol do Flamengo, que só existia como regatas. No caso do Corinthians e Palmeiras, a coisa é mais cultural. Uhum. Né? Tanto que até hoje as famílias italianas em São Paulo se dividem, tem o ramo corintiano, o ramo palmeirense. Até pela questão da torcida, né? Aquela meio doença. São muito parecidos. Muito parecido, né? Muito parecido. É, o Mauro Betti costuma falar que são galhos de uma mesma árvore, eu concordo. São torcidas muito semelhantes, né? O jeito de torcer. E uma coisa que eu gosto muito... Só que acho que o Corinthians tem uma pegada mais popular. Ficou essa coisa. Ficou. E talvez, Sombra, eu não sei se no futuro, porque se tem um time hoje muito ligado ao poder do futebol, na verdade é o Corinthians. Tem poder em todos os sentidos. Como a torcida do São Paulo também foi modificando, né? Sim, o meu avô... Hoje é um comportamento diferente da torcida do São Paulo de 60, né? Sem dúvida. O comportamento é totalmente diferente. Eu fiz um... O seu comportamento como também faixa etária, né? É, sim. Né? Eu tive o prazer de fazer a... classe social. É. Eu fiz a apresentação do almanaque do São Paulo. Sombra lembra disso, me falou disso uma vez. Falando do meu avô. O meu avô era garçom do Clube Atlético Paulistano, entre outros bicos que ele fazia para viver. Uhum. E ele queria, claro, torcer para o time da elite, não queria torcer para o time do povão. Claro. Então, meu avô era paulistano, morreu com 89 anos, ouvindo o primeiro tempo de São Paulo 4, Sampaio Correia 1, pelo brasileiro de 86, que o São Paulo iria ganhar. Uhum. E quando eu vi que meu avô não quis ouvir o segundo tempo, eu falei, o velho está no fim mesmo, o São Paulo era a vida dele. E era alguém que começou como paulistano. Né? É, a origem do São Paulo. É, né? A origem do São Paulo. O vermelho vem do paulistano, o preto vem da Associação Atlética Palmeiras. Os títulos desse do São Paulo herdou ou não? Não, porque o paulistano... Que ganha por nós mesmo. O paulistano... Ele herdou só as cores. É, porque o paulistano ainda existe como um clube social. Ele só não tem a parte do futebol. Recentemente, São Paulo fez uma homenagem no uniforme às cores do paulistano. Os clubes são muito ligados historicamente. Né? O hino do São Paulo fala... Trazes glórias luminosas do paulistano imortal. Da floresta acho também. Se fizer uma pesquisa no paulistano, a ampla maioria de São Paulinos aqui. Sem dúvida. Sem dúvida. Até hoje são. Ainda são. Ainda são. Ainda. Você ainda tem relatos, as diretorias se dão muito bem, mas não dá para dizer, porque aqueles 11 troféus estão no Clube Atlético Paulistano, que ainda existe. Como o meu Clube Atlético Ipiranga, que ainda existe como clube social lá no meu bairro. Foi um grande time do Campeonato Paulista, revelou Barbosa. Aí parou, né? Aí parou porque aconteceu um fenômeno que a gente está vivendo de novo hoje, né? Nem todos sobreviverão, né? Sim. A gente está vendo uma mudança dos jabaquaras da vida pelos Red Bulls. Isso. Eles estão mudando de nome, né? Então, é um fenômeno. Você tinha, dos 11 times do Campeonato Paulista, a grande maioria era da capital. Agora isso inverteu, não tem mais, né? Isso inverteu, é uma ficou pena. Três, né? Nem a Lusa não tá, né? A Lusa, você vê, até a Lusa correndo perigo. A Lusa que eu como um quarentão, quase cinquentão, ainda chamo a Lusa de grande. Nossa geração. A nossa geração via nossa clássico. Geração, era clássico. Jogo com a Lusa era clássico. Era clássico. Sim. Sempre a torcida da Portuguesa ela foi menor, óbvio, mas foi maior do que é. Sim. E você chegou a ter finais de jogo, Portuguesa participando de finais de jogo, onde você tranquilamente você tinha 10 a 12 mil torcedores da Lusa numa final contra São Paulo. Contra o São Paulo em que você tinha dos 12 gomos da arquibancada, 3 gomos da arquibancada do Morumbi ocupados por torcedores da Lusa. Eles estão morrendo, né? Eles são como micos leões. Que isso, é verdade, dourado. Tem que colocar no cativeiro. Eles não conseguem convencer os filhos, né? É um problema isso. Não conseguir convencer os filhos. Vai morrendo, né? Eles são pais de São Paulinos, palmeirense, Corinthians. Mas aí não cabe o castigo? Porque, desculpa, se meu filho não torcer pro meu time... Véi, esse moleque não come. Vai morrer de fome. Pode vir assistente social, pode vir o Ministério Público. Se não torcer pro meu time, não entra em casa. O Juventus teve muito mais torcida. Sim. Tinha muito mais torcida. Hoje é mais aquela coisa do bairro, né? Mas o Juventus não era igual a torcida da Lusa, não. Era menor. Mas tinha mais torcedor. Quando tinha... Não, mas o Juventus ele foi o clube de São Paulo com o maior número de sócios, cara. Sim. Em determinado momento da história ele foi. E ainda é um clube grande. Aí você passa por outras transformações. Essa coisa, por exemplo, por que todo mundo era sócio de clube pra ter piscina? Porque os prédios não tinham. Exatamente. Não tinha nem prédio, quase. Outra. E a Zona Leste, tanto o Juventus como o Corinthians também, que ainda é um importante clube social, eles têm esse papel de polo de lazer da Zona Leste. Sim. Né? Então tem um pezinho nisso. Enfim, as coisas mudam, né? É que como a gente está agora também entrando, antigamente só os outros tinham história de 20 anos para contar. Quando você tem mais de 40, você tem as suas histórias de 20 anos. A gente começa a entender um pouco que as coisas... Não morrem do jeito que a gente conheceu, né? Sim, não claro. Não acabou o mapping. Nunca pensei que ia acabar o mapping. É verdade. Tirani, né? Não é? Então, tá aí o RG. Fiaronso, né? É, tanta coisa que a gente conhecia, né? No futebol é a mesma Casa coisa. Casa Centro. Lembra? Arapuã. Lembra, é verdade. Arapuã. Sandis. Eu levei meu velho, pai. Jumbo Eletro. Levei meu velho pai. Lojas de... Ducal. Meu pai vai fazer 87 Ducal? Anos. É. Levei meu pai para conhecer a Arena Corinthians. Sim. Ele só olhou para cima e disse uma palavra assim, enfim. Né? Porque... Mas é uma experiência totalmente diferente da de estádio. Meu pai esteve na estreia do Leônidas da Silva, no lado corintiano, dos 3x3. E ele, no fim, falou assim para mim, pô, nós, parece que nós somos num shopping. Deixou o carro no estacionamento, a gente subiu um elevador, viu o jogo no mesmo corredor em que estava, desceu pelo mesmo elevador. Ele até brincou, falou para minha mãe, quando chegou em casa, falou assim, mulher, pela primeira vez não ouvi nenhum palavrão num jogo. Então, isso mudou muito a experiência, né? É verdade. Mudaram os banheiros. Estamos recebendo hoje aqui o Celso Zelt, jornalista convidado hoje do Estádio 97. Né? O Dodô vai dar o recado de Pirelli. Já já vamos com as manchetes do estádio. O seu Bento vai dar a manchete dos times. O Celso vai comentar, tá bom? Tá bom. Vamos lá, Dodô, vamos falar de Pirelli. É, meu amigo, olha só, chegou a promoção Seja Original Pirelli. Aproveitem, aproveite. Olha só, você vai trocar os 4 pneus do seu carro e vai pagar apenas 3. É isso mesmo, o 4º pneu sai grátis. Só a Líder nas montadoras poderia oferecer essa condição especial para você manter o seu carro em dia, hein? Consulte os modelos participantes em nossa rede oficial de revendedores Pirelli e aproveite, meu amigo, aproveite porque essa promoção é imperdível. É, a promoção Seja Original Pirelli é assim, comprou 3 pneus, o 4º é grátis. É Pirelli, amigão, Pirelli! Legal, legal. Estádio 97 da Energia 97 FM também tem oferecimento de Polo Ar com a Polo Ar Condicionados e a Samsung e você entra no clima. Extra, você merece extra economia. Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. E Bozano, mano, vamos fazer a barba, mano. Opa, vamos lá, mano. É, Domênico Gato, barato é louco, hein, filho. Sexta-feira, porra. Dia de afiar a espada, né, mano? Hoje, possivelmente, o cara vai tirar a cueca, né, RG? Por que você tá todo remendado aí, mano? O que aconteceu com você, velho? Porque eu sou um atleta de alto rendimento, mano. Você tá vazando? Teve que tampar aí? O que é isso aí, velho? Isso aqui, os atletas de alto rendimento, eles acabam utilizando. Isso aqui é uma bandagem. É. Meu fisioterapeuta Wesley acabou fazendo aí pra gente. Eu tô com uma dor aguda no cotovelo. Dor aguda no cotovelo? É que eu sou um atleta de alto rendimento, mano. Então, o grande atleta, ele convive com a dor. Ele tem você que saber compete em qual modalidade? Musculação, o que você precisar. Eu sou um monstro em cada esporte. Por exemplo, o Comitê Olímpico Brasileiro mandou uma ficha de cadastro para que eu possa disputar as Olimpíadas. Eu não pude porque eu não sei se eu passo no doping. Então vou caçar a medalha. Ô, Celso, não contraria, tá? Não, você é verdade. Continua, cara, fica quieto. Só escuta. Só escuta, Celso. Você não contraria, pelo amor de Deus. Eu tô esperando os momentos do fanfarrão. Ainda tem, né? Vai ter momento do fanfarrão. Já. A última vez que eu vi o Celso Zelt foi no Japão, velho. Não me deda. Não vai falar. Não vai dar aquele detalhe. Não vou falar, então. Ah, fala. Você já falou mesmo? Já pôs no Facebook? O Celso Zelt tá com uma social em cima da calça de moletom, mano. É verdade. Tava um frio, era véio. Frio pra nós. Nossa, né, nossa senhora. Não, eu tava com o rim, Domênico Gato, congelado. Eu fui urinar e não consegui, velho. Cubinhos de gelo. Congelou o rim, mano. É, moleque, mas a Bozano, Domênico, você já sabe, né? Tem jeito de garoto e cuidado de homem. Desde garoto, a gente joga futebol, detona no videogame e brinca de ser super-herói. Aí não podia ser diferente, né? Bozano foi até Metrópolis para capturar a essência do Superman. E depois foi até Gotham e trouxe a essência do Batman também. Tudo isso para criar uma baita novidade, hein? Os novos desodorantes do... Viu, Domênico Gata? Ah, esse daí você usa. Ó, levanta o braço, deixa eu ver se você tá... Não, eu não tenho pizza, não. Você tá usando, Domênico? Tô usando, pô, tá louco. O novo desodorante do Superman e tem do Batman também. Ambos, Domênico, com 72 horas de proteção. Levanta de novo, aí, ó. Tá cheiroso, mano, tá cheiroso. Aqui, ó, tá cheiroso. Mostrar aqui, ó. Ó, não tem pizza aqui. Esses novos desodorantes, Domênico Gato, são uma porrada no vilão da transpiração e do mau cheiro. Bozano Superman traz uma fragrância versátil e refrescante para você enfrentar as batalhas do dia a dia. E Bozano Batman é forte e marcante para você conquistar a noite. Você nunca mais vai ficar com aquele cheiro de coberta de mendigo. Você vai ficar cheirosinho, cheirosinho, tá bom? Esses desodorantes vêm com um kit exclusivo que marca a batalha do século, que invadiu as principais salas de cinema de todo o Brasil. Além disso, você pode ter o seu kit exclusivo com 2 desodorantes e um par de ingressos para assistir o filme Batman vs Superman, A Origem da Justiça. Filmaço esse, hein? Basta ligar aqui no Estádio 97 e dizer o seguinte: proteção e diversão só com Bozano. Anotou a frase? proteção e diversão só com Bozano. Falou isso, leva esse kit top. Invencível como Superman ou estratégico como Batman. O importante é estar sempre preparado para qualquer batalha. Escolha o seu lado, amigão. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Muito bem, olha aí, vamos às manchetes do Estado. Vamos. No oferecimento do Extra, você merece Extra Economia. Da Esser, construindo com valor. De HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Bento! Obrigado. E aí, seu Bento? Beleza. Tudo bem com o senhor? Bom, graças a Deus. Beleza. Vamos começar com o Corinthians, né? Corinthians? Boa, então, homenagem ao nosso convidado hoje. Boa, obrigado. Mas não. Lógico, ele é corintiano, mas entendam, hein? Ele, acima de corintiano, ele é um cara com informação da história de todos os clubes. É verdade. Não é? Você não fala assim, ah, estão levando um corintiano no programa assim? Ele é corintiano. É um jornalista corintiano. Mas é um não necessariamente nessa ordem. É, exatamente. E daqui a pouco ele vai falar, então, se o jogo das barricas aconteceu. Tá. Não, eu quero saber outra coisa dele. Vai se falar... ele sabe, se ele conhece os hinos dos times do Brasil aqui. Opa! Aê! Olha! Aí? Mas, olha, conhece, viu, velho? Eu e meu filho conhecemos todos os hinos. Aí você vai perguntar um hino, eu vou falar, esse é meu filho. Mas, ó, o Corinthians... Cadê um Zeltinho? Mas o Corinthians tá com a vida resolvida já na Copa do Brasil. No final de semana é o Novo Horizontino, mas o assunto mesmo que tá deixando o corintiano de cabelo em pé... Copa do Brasil? Não, Copa do Brasil, desculpa. Tá Libertadores, Campeonato Paulista. Desculpa. Tá bom. Mas o assunto mesmo que tá deixando o corintiano de cabelo em pé é esse assédio em cima do Tite, né? Agora aparecem informações. Sim. Que no meio do ano pode o Tite, parece que ele falou que vamos esperar a Libertadores, enfim, tudo isso aí. Tem medo de perder o Tite? Como será a vida sem o Tite no Corinthians? Vixe, a vida depois de Tite? Isso, exatamente. Segundo o Mano, o cara que estende a mão e deixa tudo duro. Eu não tô pronto, cara, psicologicamente, pra perder o Tite, não. É sério, sério. Tem que ganhar uns jogadores, né, em troca, né? Putz, mas eu acho que mesmo que você traga hoje o Messi, o Cristiano Ronaldo e o Ibra pra formar o ataque do Corinthians, eu acho que eles não vão conseguir suprir a ausência do Tite no banco. O Corinthians perdeu o Tite, cara, é como se fosse, sei lá, o Tarcísio Meira perder a Glória Pérez. É Glória Pérez o nome da mulher? Glória Pires. Glória Menezes. Glória Pires. Você me fez... Glória Pires é a mãe da Cléo, mano. É avião sem asa, fogueira sem brasa. Glória Menezes. Glória Pires é aquela que comentou lá o Oscar. Glória Pires é a do Oscar. É a música do Tite. É salada sem tempero, RG número 2. Eu não tô pronto pra perder o Tite, cara. E digo mais, Celso, eu fui apedrejado aqui quando eu disse que seria um retrocesso na carreira do Tite. Do Tite. Se ele deixasse o Corinthians hoje para assumir o cargo de treinador da seleção brasileira. Eu acho que é uma fria. Também. Não é? Mas por quê? Porque primeiro que o Corinthians é maior que a seleção. Não, Você pediu? Olha aí, o primeiro momento. Obrigado, mano, por proporcionar esse... Não, e além do que, o trabalho do Tite é um trabalho muito de dia a dia. Ah, e seleção não tem dia a dia. Catadão no aeroporto, meu amigo. Eu acho que ele só tem a perder. Treino no avião, né? Treino no avião. Fora a politicalha da CBF, que a gente sabe muito bem, que é o grande motivo que eu fez dizer não, a verdade é o seguinte: pessoas decentes dizem não à seleção. E se o Buriti já disse não, ele já disse não. A não ser, Sombra, que ele tenha carta branca. Mas carta branca na seleção. Você acredita em carta branca? Olha, 2002, eles deram carta branca pro Felipão. Porque também tava abaixo da mosca do cocô do cavalo. Ali foi a faca na garganta, ali não tinha jeito, né? Mas também depois cobraram, né? Aí o Felipão pulou fora. Então é essa condição. Eu acho que o Tite pode, por exemplo, aperfeiçoar o inglês dele, ser técnico de um clube na Europa. Ele gostaria de dirigir um time na Itália. Ele está estudando italiano e ele falou que ele tem a ambição de dirigir um clube na Itália. Por exemplo, eu estava conversando com o Bá hoje. E esse negócio da gente superestimar a seleção brasileira não é coisa de gente de uma faixa etária mais alta, sabe? Porque, sinceramente, hoje ninguém para a vida para jogo da seleção. Não. Para ver Champions, por exemplo. Né? E não para pro jogo da seleção. Acho que é outro conceito. E perdeu como... o valor para nós, e né? E como esse povo que manda na CBF realmente não é a mesma... Eles não têm os mesmos conceitos morais do Tite, de vida, de vida. Eu acho que o Tite só teria a perder. Mas ele deixa uma abertura, não deixa? Quando ele diz que enquanto estiver na Libertadores, não. Ele está procurando ganhar tempo. Porque eu acho que se realmente o Corinthians sai de uma Libertadores, eu acho que para ele é, de repente, uma boa, assim, né? Mas o RG... Dependendo do que ele pretende, mas eu vou... Quero não, ir tem o outro lado também, né, RG? Se ele levanta a seleção, vira Deus. Então, quero ir para fora. Do ponto de vista internacional. E aí, isso ratifica, né? O que todo mundo fala dele. Mas o Ben já trouxe a informação, RG, já na segunda-feira, falando a respeito disso. E o Andrés e o Tite foram convidados para estar ocupando cargos ali na seleção brasileira. O Tite como treinador. O Andrés de novo. Ambos disseram que só iriam se houvesse uma reformulação e uma reestruturação, tirando desde o porteiro até o presidente. É que tá difícil. Ou seja, isso. Fazer uma limpa geral, porque nenhum dos dois concordava com o método de como a CBF está sendo gerida hoje. Mano, a gente tem um presidente hoje que não é presidente, tá, mas continua apitando, que não pode deixar o Brasil com medo de ser preso. A gente tem um Coronel Nunes que não sabe o que tá fazendo lá, ele tá mais perdido do que daltônico com um cubo mágico. Então, cara, é complicado. E outra, Celso, sabe? Fora tudo isso que você citou, a bandalheira que existe ali na CBF, a podridão e o cacete a quatro, existe um outro ponto, Sombra, que na boa, eu acho que os jogadores ali, aqueles cobrões, aqueles caras aí da Europa, não respeitariam o Tite como um jogador brasileiro respeita hoje. Tá certo? Você pega ali, ó. Eu não vejo no Daniel Alves, talvez, a receber uma bronca do Tite, baixar a cabeça e falar, desculpa, professor, vou fazer o que você tá pedindo. Eu não vejo isso no Douglas Costa. Eu não vejo isso no Neymar. É uma coisa que o Tite teria que conquistar, esse respeito. Ele é visto com muito mais respeito por nós aqui no mercado interno do que internacionalmente. Mas esse respeito ele só não adquiria, talvez, ou adquiriria. Qual técnico brasileiro que você acha que tem esse respeito? Hoje, ninguém, Sombra, porque os que tinham esse respeito estão por baixo. Mas eu acho que o Tite, se ele fosse pra Europa, fizesse um bom trabalho num clube europeu, esses jogadores passariam a olhá-lo de uma outra maneira. Mas eu vou te falar uma coisa. O mesmo respeito que você fala que o Tite teria que conquistar numa seleção brasileira, você também não tem dúvida. Se o Tite chega numa Inter de Milão, né, que fala, esse cara aí. Mas é por isso, Sombra, que eu acho que... O Vanderlei do Real Madrid, então, né? O Filipão no Chelsea. Então, mas é que tá. É por isso, Sombra. É por isso que eu defendo. Então, Tite, olha, você ir pra Itália... Tá errado. Não tem que chegar lá pegando um time de ponta. O cara tem que chegar lá pegando um time que tem uma estrutura. Por exemplo, um Leicester da vida. Tem que dar sorte de pegar um Leicester da vida. Tá certo, RG? Que é um time menor. E com uma estrutura boa que possa almejar alguma coisa. Não precisa ser campeão, basta fazer uma boa campanha. Até um Porto, se ele pega um Porto, o Porto é porta de entrada na Europa para outros saltos, inclusive para os jogadores, foi para o Mourinho. Mas Celso, eu não acredito que o Tite iria para a seleção para pegar e trabalhar de repente com esses jogadores. Eu acho que ele faria a base dele com segurança nos jogadores dele. Então não, necessariamente esses jogadores iriam faltar com respeito ao Tite. Só para finalizar, tem Corinthians e Novo Horizontino aí no final de semana, último jogo da fase de grupos, né? Então, tá bom. Continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento da BV Financeira. Precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Let's go! Opa! E aí, Sabino? Seguinte, vamos lá. O Peixe também, né, que já resolvido no Paulista, aquela coisa toda. Leandro Donizete, segundo informações, Dorival Júnior gostaria de contar com o jogador, volante ali do Atlético Mineiro. Né? O Marquinhos Gabriel voltou à tona na conversa. O Dorival também disse que conversou com o jogador, ele quer voltar. E o Marlos Moreno. E o Marlos Moreno vão lá buscar ele lá. O presidente viaja. Viaja a semana que vem e vai lá buscar o Marlos Moreno lá, falar como que é. Vai vir ou não vai? Ô Celso, nessa fábrica que tem se tornado o Santos aí, uma capacidade monstruosa de formar garoto e tá aí provando isso a cada ano, mas infelizmente administrativamente não consegue converter isso em dinheiro. Se conseguisse, estaria aí um clube, eu acho que hoje, não com uma torcida do tamanho do Corinthians e do Flamengo, mas numa independência brutal e desigual com relação a esse. Você acha que conseguirão dessa vez chegar em 2017 numa Libertadores da América? Eu acho que sim, porque para você chegar na Libertadores, basta... Porque deu bobeira, né? No ano passado, que já até zona de rebaixamento chegou a frequentar, quase bateu na Libertadores, o problema é, como você falou, continuar capitalizando isso. Né? O Santos ganhou uma Libertadores, o Santos revela jogadores de uma vez só, como nenhum outro grande clube revela. Eu até me surpreendo com esse interesse pelo Leandro Donizete, porque, com todo respeito, um time que tem o Thiago Maia, que é um garoto feito em casa, que joga 10 vezes mais que o Leandro Donizete, né? Pode vir para compor elenco, você falar assim, ah, vem porque é melhor que o Alisson. Vai. Tá bom. Mas eu acho que essa ordem nas contas, RG, também passa por isso. Sim. Né? As últimas administrações, infelizmente, foram caóticas. É, tinha um levantamento aí, acho que foi divulgado ano passado, que de 2010 até o ano passado, pô, foram mais de 400 milhões. Santos, pô, não pode o Santos estar vivo, né? Não pode estar vivendo essa dívida financeira que o Santos está. E agora tem, tem a história de que, do risco de pagar pelo Leandro Damião. Nossa. O valor que era maior que o valor da transferência, que a gente achava alto. Não existe isso, não existe. Não pode, as contas têm que começar a fechar do Santos. Pô, senão, bicho, né? Caminha, de repente isso tudo acaba. Se não forem as contas, será o clube, né, Henrique? De repente tudo isso acaba e um abraço, mas velho. Mas é um fenômeno mesmo, porque o Santos... ele contradiz, né? Como a gente faz muita relação dos resultados em campo com a administração, sim. O Santos contradiz isso. O Santos, todo ano. Com todo o respeito, do jeito, sim, que é gerido, era para ter fechado há muito tempo. Todo ano, né? E é um fenômeno. Porque a piada de todo ano é, pô, o Robinho parou, acabou. O Pelé parou, acabou. O Neymar parou, acabou. E o raio caindo. E a chuva tá lá, a tempestade tá lá e o raio tá lá. Fala isso, RG. Também tem o agravante, Celso, do Santos não ter o faturamento que Corinthians, São Paulo e Palmeiras possuem. Porque Corinthians, sim, São Paulo e Palmeiras aí, quando erram, eles têm uma gordura, eles têm uma arrecadação que pode muitas vezes cobrir o rombo. O verdade, Santos, essa arrecadação. O próprio São Paulo hoje, né? Olha o que é a torcida do São Paulo hoje. O que só reforça o milagre Santos. É, né? Mas Santos é incrível. É um milagre. E ao mesmo tempo se alimenta disso, porque talvez, é a necessidade que faz você lançar garoto. Abusam disso, né? Passam a abusar disso. O caso de 2002 entrou para a história como uma coisa planejada, não? O Leão deu chance a garoto. O Leão não deu chance a garoto nenhum. Revolucionário, era o que tinha. Viraram para ele e falaram, com o que você tem que se arrumar. Inclusive ele queria mandar embora o Alex. Zagueiro que... Mas viu que virou, né? É zagueiro para entrar no time de todos os tempos da história do Santos. Viu que virou, né? Pois é. É isso aí. Você está ouvindo o Estádio 97 aqui na Energia 97 FM. No oferecimento de... Narigudo, vamos falar da BV Financeira? Por favor, Narigudo. E aí, amigão? Precisando de uma ajuda para pagar as contas? Quem não tá, né? Ô, meu Deus do céu, como tem conta para a gente pagar nesse começo de ano aí? Mas ainda bem que tem uma loja BV Financeira pertinho de você. A BV tem soluções de crédito para você pagar todas as suas contas e sobra até para viajar com a família. A BV está sempre ao seu lado. Passa lá. Ipiranga, Tatuapé, Lapa. São mais de 60 lojas em todo o Brasil. Quer mais informações? Acesse o site bvfinanceira.com.br ou ligue, ó. Grava aí no teu celular o telefone da BV. Esse telefone é bom ter sempre por perto, viu? 3003-7888. 3003-7888. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. E antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. BV, bons negócios para você. A RG já pegou um dinheirinho na BV para poder garantir as férias, né? Pegou um empréstimo lá. E segunda-feira não tá aqui, vai dar tchau pra gente. Eita, nós, RG. Senti saudade. Feliz da vida. O RG, que o que ele mais deseja nessas férias é tempo frio e que a chuva não as hortas. Sim. Se lasca a horta lá, boy. Vocês têm horta lá, rapaz. Eu tô preocupado com horta, velho. Não cresce a plantinha. Não, lá tem o poço que abastece lá, não tem problema. Ah, não. E não. Água suja. Aqui água suja, falou? Água suja. Não, água é analisada, é quase mineral. Quase coisas, mineral? Né? A mulher é quase grávida. É, mas a água é assim que funciona. Quase mineral. Quase mineral. Dá pra beber? É, potável, sim. Domênico beberia? Beberia. É? Sim, tranquilamente. E o Benjamin beberia? Dodô gosta de água santa. Esse não beberia. Não beberia. Você não gosta, Dodô? Não. Água santa, Dodô? Não. Água santa. Não. O que é isso? Não. Ô, mano! Sim. Vamos falar do cartão Zoom, mano? Opa, vamos lá, assombrar. É, moleque, é isso aí. Quer ganhar R$5 de crédito no seu bilhete único? É, mano, mas você é jovem. Então se liga só como é fácil, hein, Sombra? Baixe agora mesmo o aplicativo Zoom no seu celular, cadastre o seu bilhete único favorito e pronto, ganhou R$5 de crédito nele. Basta colocar o seu cartão na frente do validador, que você pode encontrar as estações de trem, de metrô, enfim. É muito simples, cara. Não tem pegadinha, não. Você vai ganhar R$5 de crédito, cara. Presentão da Zoom, hein? É, você não sabe o que é a Zoom? Vou te explicar. Zoom é a evolução da conta corrente. Com ele, você pode colocar crédito no seu bilhete único a qualquer hora e em qualquer lugar. Você pode estar assistindo jogo de futebol, você pode estar tomando café, discutindo com a tua mulher, com o teu namorado, enfim. Você pode colocar crédito a qualquer hora e em qualquer lugar. Você nunca mais vai pegar fila para colocar crédito no seu bilhete único, tá legal? Não perca essa. Ganhe R$5 e conheça o jeito mais rápido de colocar crédito no seu bilhete único. Baixe agora mesmo o Zoom no seu celular, amigão. Você não sabe como é que se escreve? Eu vou soletrar para você. Se liga só. Z-U-U-M. M de mano no final, tá legal? Ó, Z-U-U-M. Quer saber mais? Acesse aí o site zoom.com.br/bilhete único. E lembrando, Sombra, se o ouvinte que ligar aqui no Estádio 97 e disser a seguinte frase: recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom, sabe o que ele ganha? Ganha, eu um sei, crédito, mas vou deixar você falar. Então, ele ganha um crédito, tá certo? Um crédito do Domênico Gatto de R$50 no cartão Zoom. Ele ganha uma onça. E aí sim. Pra gastar sim. Como ele bem entender. Aí vai bem, hein? Cinquentão, velho. Ó, que presentaço, hein? Liga aí. Ligue. Vamos lá, seu Bento. Color. Ligue já. Color. Mano, eu tomei aquela vacina da gripe, Domênico. Acho que deu reação, mano. É mesmo? Eu acho que não tá feia a coisa. Mas às vezes acontece, você pode ter um pouquinho de febre. É, então. Eu acho. Ou te enganaram e vender e te aplicaram a antiga do ano passado lá. Tá bem, hein, mano. Você tomou no braço? Meu braço. É, então. Que tá assim, ele queria lá. Na bunda. Não. É. Eu não tomo injeção no traseiro, só testosterona. Só testosterona. Você toma injeção de testosterona? Ué, quando você vai fazer um ciclinho, mano. Meu Deus do céu. Ó, quem não toma uma reposição hormonal que atira a primeira pedra? Você, por exemplo. Eu não tomo. Tá meia bomba. Não, não tomo nada, não. Mas, ô, mano, cuidado com esse negócio de tomar aí na bunda, hein? Depois não, que você falou ontem, velho, cuidado. Não, imagina, aí. RG, por exemplo, você que tá fabricando mais testosterona do que um sapo hoje. Cuidado, hein? Você tem que tomar, mano. Tem que tomar, é reposição hormonal, velho. Mas você tomou injeção errada, hein, velho? Os caras te deram a vencida, hein, mano? Não, é, não, o Ruizinho, mano. Hã? O Ruizinho lá, mano, o Ruizinho é parceiro nosso. É, sei não, hein? Eu sento na piroca. Aí, opa! Aí, Celso! Peraí, o que você falou, mano? Peraí. Aqui, ó, eu sento na piroca. Oh, desculpa. Opa! Aí, Celso! Opa, menina! Eu tinha perdido esse dia que você falou. Ontem. Não, mas... Celso. Dá pra repetir, por favor? Sim. Tá perdido, hein? Não, só deixa entender se é isso mesmo. Aqui, ó, eu sento na piroca. Oh, desculpa. Aqui, ó, tu senta na piroca. Ô, mano. Tu senta na piroca. Não, aqui, ó, tu senta na piroca. Não, tu senta na piroca. Aqui, ó, tu senta na piroca. E aí? Isso dá até um rap, velho. O rap do mano. Não, eu tô curioso com a resposta dele agora. É que esses canalhas, esses vagabundos, esses sem vergonha que compõem essa mesa, eles recortaram o áudio porque eu tava aqui citando qual era a tática para que o Palmeiras pudesse classificar na Libertadores. Eu disse ontem que seria muito melhor pro Palmeiras aí se o Nacional vencesse, o time do River. Porque aí o Nacional adquiria 11 pontos na tabela, tá certo? Estaria classificado. E livra do Nacional. Tá certo? E onde entra a piroca? No último jogo, então, vai ver. No último jogo, eles vão enfrentar o Rosário. Tá. Aí eu disse o seguinte: o Rosário, ele precisaria de uma vitória contra o Nacional, tá certo? Porque o Palmeiras precisaria também aí de uma vitória contra o River, pra que pudesse avançar. O Nacional, motivado por uma suposta mala branca que eu sugeri que o Paulo Nobre entregasse pro time lá do Nacional. Aí eu disse, haveria a possibilidade dos caras, já que estavam com 11 pontos classificados, jogarem pelo Palmeiras aí através de um incentivo financeiro para que o Palmeiras pudesse avançar para a próxima fase da Libertadores. Sim. Eu falei, aí eles estavam falando aqui que seria uma boa o River ganhar do Nacional, porque aí o Nacional permaneceria com 8, o Rosário com 8, o Palmeiras com 5. Aí eu disse o seguinte, falei, seria um absurdo isso acontecer? Falei, porque no próximo jogo, falei, seria um jogo de compadre. Falei, um não ia atacar o outro porque os dois, com empate, se classificariam. O River, o Rosário e o Nacional. Mas o Celso quer saber. Já vou chegar lá. Aí eu disse o seguinte, eles falam, não, mas Uruguai e Argentina eles vão se atacar. Eu falei, duvido, porque o empate seria interessante para os dois. Falei, porque numa dessa, um ia se expor de querer atacar o outro, tomaria um contra-ataque, e se o Palmeiras estivesse fazendo 3-0 no time do River, possivelmente avançaria. Falei, então, o presidente de um e de outro vão falar, você tá maluco? Eu vou me expor aqui, tomar um gol numa bola parada, num contra-ataque, vou perder a classificação, porque eu quis vencer um rival, aí eu vou sentar na piroca. Foi isso que eu disse. Entendeu? Eu vou sentar? Não, você falou, eu sento na piroca. Então, então isso... Eu sento na piroca. Isso é um discurso indireto. Não, ao contrário, direto. Se fosse um texto, teria aspas de outra pessoa. Sim, que você está citando. É. Pois é. Mas aí esses calhordas, mas esses bandidos, esses malvados. Mas eu acho que ele teve uma influência psicológica aí no caso. Ué, põe aí que você falou quando você tava no Morumbi lá. Põe aí. Aqui, ó. Tá aí, ó. Mas isso acha disso aí, Celso? Ouve aí, ó. Segredo. Ouve aí, ó. Eu tô sentado na porra da madeira. Isso não é segredo? Sentado na porra da madeira. Não é segredo, sombra. E tem o Benjamin também, ó. Põe, cadê o Benjamin? Cadê o Benjamin? Eu falei. Assim, não é segredo, sentar na madeira não é segredo? Eu tô dando. O que você acha? Isso aqui não é um programa, é um Panamá Leaks. Tô dando de morra. Vocês têm nas gavetas um contra o outro um dossiê? Você não tem a dúvida. Atacar e contra-atacar. Você não tem a dúvida. Isso mostra uma equipe saudável. Equipes saudáveis têm isso. É lógico. Os melhores lugares onde eu trabalhei tinham esse tipo de coisa. Tá explicado o sucesso do programa. Legal, muito bom. E aí, seu Bento? Vamos ao tricolor, né? Tricolor que é o segundo colocado do grupo C. Precisa ganhar, né, do meu time, do seu Bento. Vai ser difícil. Você está em close agora ali. Ainda torcer, né, para o Audax não vencer o Santos. Mesmo assim, Bausa colocará um time mistão em campo, né, que é priorizar o jogo contra o River semana que vem. Uma possível escalação aqui do tricolor vai ser o Denis, o Caramelo, Lugano Vorta, o Maicon e o Mena. É o meio, vem com o Thiago, Wesley, Daniel e Lucas Fernandes, e o Centurion e o Kardec. Esse deve ser o time que enfrenta o final de semana aí. Qual o time mesmo? São Bento, exatamente. Ô Celso, deixa eu perguntar uma coisa. Você assistiu o último jogo de São Paulo pela Libertadores? Sim. Você acha que realmente o São Paulo, com as pequenas alterações que teve, ele melhorou de fato o seu futebol, ou é tudo efeito por ter enfrentado um time muito ruim? Eu só tiraria esse tudo. É efeito de um time muito ruim. Mas a gente viu algumas coisas legais. E por essa escalação aí, a gente não vai ter oportunidade de ver a continuidade. É. Eu tô falando de João Schmidt. Né? E estou falando do menino Kelvin ali. O fumaceiro lá da frente. Né? Então, acho que o Balsa... Eu sou viúva do nosso Osório. Eu sou um ossorista. Eu me tornei um ossorista... Sombra, no dia em que eu participei de um media training com o Osório, era um media training justamente naquele dia que ele falou que não confiava na diretoria, lembra? Lembro. Acabou de falar isso, ele veio para uma sala onde a gente estava com alguns profissionais. O objetivo era treinar o Osório para lidar com a imprensa. Aquele homem pegou a palavra, ele virou o jogo. O Osório era uma pessoa muito acima da média. Eu acho uma lástima esse homem ter ido embora do futebol brasileiro. Ele falou algumas coisas ali em 5 minutos, coisas do tipo, eu não estou aqui por dinheiro, eu dava palestra sobre futebol na selva da Colômbia por prazer, deu um murro na mesa e falou assim, se eu não tivesse perdido jogadores durante a campanha, eu estaria brigando pela liderança com o Corinthians naquela semana. Falou tudo, eu fiquei muito impressionado com aquele técnico. Aí veio o Balsa, né? Você não pode querer do Balsa o que era o Osório. Então, o Balsa vai acertar a casinha. Foi campeoníssimo, mas não foi campeoníssimo com protagonistas. Né? LDU não era protagonista. Era time para esperar e partir para o contra-ataque. O próprio São Lourenço conquistou a sua primeira Libertadores agora. Então, eu tenho dúvida nesse sentido. São Paulo é um protagonista. O que queria o São Paulo quando trouxe um técnico desse? Tenho a impressão que o São Paulo se enganou nas duas vezes. Trouxe o Osório querendo um Balsa e trouxe o Balsa querendo o Osório. Embora eu respeite muito o trabalho do Balsa, tem algumas coisas que eu acho que ele está demorando para ele entender. Eu acho que ele subestima o Allan Kardec. Eu acho que ele tinha que... Não deu para o Allan Kardec metade das chances que ele já deu para o Centurion, por exemplo. Eu acho que ele tinha que testar o Allan Kardec. Eu acho que tem que definir, infelizmente, eu sei que a torcida ama o nosso Lugano, mas está fazendo muito mal essas alterações todas no miolo de zaga. Faz um levantamento aí, o São Paulo não repete o miolo de zaga há 10 jogos por causa dessa questão do Lugano. Mas o próprio Rodrigo Caio teve aí na seleção sub-20 também, né, convocado. Também teve essas coisas, mas... E o Lugano é o jogador que sabe-se, né, não dá pra jogar todas as partidas. Não dá pra jogar todas, mas aí também prejudica, né, quer dizer, o Maicon chegou bem. Eu acho que, mais uma vez agora, quando o Bento falou da escalação, eu entendo as circunstâncias e time misto, porque o jogo importante é com o River... Mas eu acho que o Osório não está tendo uma sequência de trabalho. Ele está tendo boas oportunidades de dar sequência para algumas coisas que estão dando certo. E ele não está fazendo isso. Né? Eu não sei se ele terá o tempo, e ele até numa entrevista pra, só para rádios argentinas falou, né? Ele confessou, ele falou, meu negócio é chegar até julho. Eu quero chegar até julho. Mas para ter os três reforços que ele quer para fazer a equipe ser mais competitiva. Ele precisa de três fundamentais ali. E reforço para o time mesmo. Né? Não é para o elenco, não. É para o time. Eu acho, por exemplo, que o caso da lateral no São Paulo já não dá mais. São muitos anos sem um lateral decente. Né? Então, a primeira coisa que eu detectaria ali no São Paulo. E meio o Balsa montar um time, segurar na mão de Deus e ir. Uhum. É uma coisa que ele não fez até agora. Né? Mexe muito, testa muito, dá muita chance para quem... O mundo inteiro está vendo que não precisa de chance, não merece chance. Eu falo especificamente do Centurion. Eu acho que ele está fazendo um trabalho razoável para bom, mas que poderia estar melhor. Né? Vamos ver agora. A chave de tudo é esse jogo com o River. Se o São Paulo fizer com o River o jogo de pegada que fez na Argentina, tem muita chance de se classificar desse grupo. Até porque me parece que o The Strongest voltou ao normal, não é verdade? O The Strongest normal é esse verdade. Do River, né? Mas mano? Acho que o Strongest estava normal. O São Paulo é que fez ele ficar mais forte do que deveria. Assim como fez também contra o Rilianos lá, né? É inadmissível o São Paulo. O São Paulo não empatou o jogo na Venezuela. O São Paulo quase perdeu o jogo. Já pensou o São Paulo quase perder desse arremedo de time que a gente viu aqui? Que toma gol, a defesa toda saindo, né? Toma gol de cabeçada vinda do Lucão, com todo o respeito. Não dá, né? Não dá, né? Então, São Paulo, se o São Paulo não se classificar, vai ser vítima dos seus erros. Verdade. Dos seus próprios erros. Tem razão. E aí, seu Bento? Agora é o porco. O porco? Porco! E aí, Domênico, como tá você? Tamo aí, né, seu Bento? Vambora. Porco fazer o quê, né? Agora no próximo domingo e na outra semana. Vivi duas semanas de jogos decisivos. Né? Tem ganhado o Mogi Mirim fora, para não depender de mais ninguém, nada. Né? E ontem, 2-2 contra o Nacional e o River, morreu o River Plate, né, do Uruguai, e agora joga por combinações. O Palmeiras tem que fazer o serviço dele, que na minha opinião é golear o River, tentar fazer uns três. Palmeiras tem que fazer no mínimo três, seu Bento. E podia ser. Diferença. É, três diferença. Dois não adianta. E como o Mano falou aí, o Paulo Nova podia abrir um pouquinho os cofres, né? E tentar dar um incentivo. Mas primeiro precisa ganhar diferente. Você vai precisar ganhar de 3 do River, coisa que não vai ser tão fácil assim. Mas dois segura se o Rosário perder. Porque aí o Rosário perdendo baixa o saldo do Rosário. Exatamente. Aí eles ficam com 2. Eles têm 3. Eles têm 3. Vamos supor que se o Palmeiras ganhar 0. Aí o Palmeiras tem 0. Se ganhar de 2, fica 2 também. Aí vai pra gols marcados. O GoPro o Palmeiras tem menos que eles. Ah, no GoPro. E aí o Palmeiras precisa ganhar de 3. Pensa aqui do cacete. Você entendeu? O Nacional vence o Rosário, tá certo? E o Palmeiras ganha de 2-0. E se o Nacional ganha. Qual é a diferença de gols pro hoje? Palmeiras e Rosário? Acho que é 11-8, é isso? É, acho que é em torno disso. Pega aqui, rapaz. Por 11-8 é alto, né? Aí é alto. Porque aí o Palmeiras. Parece que é 11-8. Palmeiras ganhando por 2, iria 13. Gols pro, o Rosário tem 11. O Palmeiras tem 8. É. Isso aí, 3 gols. O saldo de gols é 3 do Rosário Central e do Palmeiras então, é 0. Com 2 não dá, porque aí o Palmeiras iria para 10, os caras já tem 11. Não, nem 3 daria. É. Não, 3 dá. 3 empataria, você... mas aí o saldo... Mas nos gols pró... Então, Sombra, mas o primeiro critério é saldo. Então, se faz 3 e os caras perdem o jogo de 1, já é 4 a menos. Então, o Palmeiras consegue passar no saldo de gols. Aí passaria no saldo. Aí vai no tem saldo. Que fazer 3. É esse que é o problema. Se fizer só 2 e eles perderem de 1 de diferença, o Palmeiras não classifica. Não adianta. Então, assim, não são só... Porque de 6 resultados possíveis em 2 jogos, né? Que é vitória, empate e derrota. E no outro lado, vitória, empate e derrota. O Palmeiras só tem 2 combinações. Que é a vitória dele e a vitória do Nacional. E se não bastasse isso, Celso, pra estatística, precisa fazer saldo. É pior ainda. Pelo... Não é um simples resultado. É o River, né, não mesmo? É só uma vitória de 1-0 e o outro perde de 1-0. E também já seria difícil, hein? Difícil. Já seria difícil. Pelo menos pega um time saudável aí, né? Não sei. Dá pra fazer saldo no River. Era ele, não pior... ele não é tão ruim como não, dizem aí. Só tomaram 11 gols. Mas não é, você não tem que ver por esse lado. Como não? Você não tem que ver por esse lado. Ele pegou o melhor time ontem da chave ele não e precisava vencer o seu jogo não e não conseguiu ganhar. Mas o Nacional, ele jogou de maneira tranquila. O Nacional, ele decidiu a última rodada por empate para permanecer na liderança do grupo. Isso é tranquilo. E agora o River chega mais desmotivado, né? Claro. O River já está fora. Você não acha, Domênico, que o Palmeiras dos últimos 2 jogos, dá para confiar que esse time faça 3? Difícil, viu, Celso? Sem o Gabriel, né? A gente não pode esquecer. É que, joga. É que o Dudu joga. O Gabriel joga. Esse Dudu vai estar apto a jogar. Então, volta, gente. Entendeu? Volta? Acho que volta. Não, acho não. Volta ou não volta? Porque ele tá machucado. Só na semana que vem que a gente vai poder sair. O Gabriel não volta porque foi expulso. O Gabriel não pode jogar. O jogo vai ser quinta, né? É. Tem. O Gabriel não pode jogar porque ele foi expulso. Não, aí não tem o Gabriel Jesus. Não, é complicado. É complicado. Juro pra você, mas se não tiver o Dudu. Sem Jesus fica mais difícil. Se não tiver o Dudu. É o River Plate, não é o da Argentina. Argentina, do Uruguai, viu? Gente, mesmo sendo é, esse, eu sei, mano. Não se faz 3-0 em qualquer time. O Palmeiras hoje tá nessa circunstância, fazendo essa conta toda, desculpa, por quê? O Palmeiras, ué, olha, o River, porra, com toda... O River não é Trujillanos. O River não é o Trujillanos. Não, não é. É o mesmo nível. Ele é bem melhor que o Trujillanos. Não, bem melhor. É, bem melhor. É melhor, mano. Assistam mas, jogos. Mas o Palmeiras também precisa só da metade do que o São Paulo fez no Trujillanos. Também. Né? Também mas tem é esse tá lado. Eu não sei, eu gosto muito do Cuca. Você acha que passa, ô... Olha, se você me fizesse essa pergunta há uma semana, eu diria que não. Mas eu acho que, do jeito que as coisas estão caminhando... Você acha que o Nacional pode ganhar do Rosário? Eu passo a acreditar. Eu acho casa, que deve ganhar. Sabe por quê? O Nacional, quanto mais pontos ele fizer... Ele só tem um acima do Rosário. Se ele perder do Rosário, ele perde a primeira posição. Então, e menos do que primeira posição ou segunda do grupo, o que vale é fazer muito ponto para se classificar numa posição melhor entre os 16. Né? Entre os 32, no caso. Ele ganhava 12. É uma boa pontuação. Para um time como o Nacional, isso é muito importante, porque a chance que ele tem de mandar jogos em casa na volta no mata-mata. É. Então, acho que o Nacional não vai querer entregar. Mas o empate serve para eles. Serve para a classificação. Os dois. Para os dois. Mas eu acho que pode ter esse tipo de coisa? Eu acho que argentino e uruguaio não se dão bem assim, a esse ponto, viu? Eu acho que a rivalidade é até maior é jogo com do que cara as que de envolvem triplo, Brasil. Viu, é jogo com cara de triplo. Agora, quando você pensa que se fosse um mata-mata... Eu chutaria empate aqui. E o Rosário também pode vencer. Se o Rosário vencer esse jogo, acabou. Agora você menor, pensa, aí não tem a menor chance. O melhor time... O melhor adversário do Palmeiras do grupo é o Rosário. E o Palmeiras, surpreendentemente, se fosse um mata-mata direto... Que ganho. 2-0 o Palmeiras aqui, tinha matado o Rosário. 3-3 lá. Né? Aí a gente descobre que talvez a grande bobeada do Palmeiras tenha sido aquele empate contra o River. Contra o River. Porque aquele empate que estava ganhando são dois pontos a menos. Dois pontos aí a mais aqui, mano. O Palmeiras teria hoje... Situação confortável. Mas... Sete pontos encostado nos dois e os dois iam matar o outro. Só e o Palmeiras, Domênico, o Palmeiras jogou fora dois pontos que ninguém mais jogou. É. Ninguém jogou fora esses dois pontos que o Palmeiras jogou. O Nacional ontem jogou, né? Sim. Mas já numa situação... Mas já tranquilo, que podia jogar. Já tranquilo. Palmeiras e São Paulo, os dois estão numa situação extremamente delicada no grupo aqui na Libertadores. Palmeiras é pior, mano. O São Paulo no grupo 1 e o Palmeiras no grupo 2. Mas o Palmeiras ainda é pior. Mas o Palmeiras não depende só dele. Então, mas é que o São Paulo só depende dele. Então, era aí que eu ia chegar. O Palmeiras hoje, ele, além de ter que vencer por uma diferença de gols, ele depende de um outro resultado para que ele possa avançar. O São Paulo só depende dele. Só que dentro de campo, o Palmeiras ele tem mostrado um futebol mais convincente, pelo menos nessas duas últimas partidas, do que o São Paulo mostrou. Então, é uma incógnita. Pra falar a verdade, eu acho que os dois aqui vão ter dificuldades, cara. E o Palmeiras eu acho que não passa. O São Paulo ainda tem um resquício de possibilidade de passar. Olha só, o Léo Gamalho, que é atacante do Nacional, ele declarou hoje o seguinte, falando assim, porque como foi o comentário, né? Jogo de compadre, porque pode empatar e classifica os dois e tal. Ele disse assim, abre aspas, no Uruguai não tem jogo de compadres. Não tem amistoso aqui. Ele falou, ainda né? Ainda mais com o argentino, né? É. Eu acho que o Palmeiras pode ter muita fé nisso. É que a gente, às vezes, como brasileiro, fala assim, mas fala a mesma língua lá entre eles. Mas argentinos e uruguaios não falam a mesma língua. E olha, e outra informação... A chance do Palmeiras avançado, Domenico Gato, é seguir a minha sugestão. O Paulo Nobre enviar uma mala lá com US$1 milhão pro time do Nacional. Tem que fazer isso, velho. Se depender da boa vontade, mas é verdade. Absurdo não. O senhor critica a mala branca, mas dá 20 conto pro garçom no casamento. Eu? Que hipocrisia é essa? Não dou nada, não. Acho que dá. A informação é que... Eu já pra evitar isso, eu não vou em casamento. Ah, tá bom. Olha, a informação é que o Dudu e o Cristado correram no gramado hoje e a expectativa é que os dois estejam disponíveis pra já é uma esperança, tá vendo? Ajuda um pouco, né? Muito bem, você está ouvindo o Estádio 97. Hoje o nosso convidado é Celso Zelt. O estádio tem oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite! HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Diga, Domênico. Aí, tô com medo. Vai chover aí, vai vir chuva brava aí. Ah, Domênico, não. Tô falando, RG. Por quê? Porque o Cleiton Xavier participou do treino, fez gol e o Castigo golaço. Vai chover. Cleiton Xavier, velho. Aí vai chover, Sombra, não tem jeito, né? É, mas segunda-feira, RG. A segunda-feira tá aqui, olha. nuvenzinha com risquinhos azuis. Tem porra de nuvenzinha nenhuma, não, seu louco. Terça-feira, nuvenzinha com um raio. Porra, mas, ó, se quarta-feira, tem... nuvenzinha com um raio. Se tem um seca pimenteiro. Porra, se tem um seca pimenteiro. Qual é o último dia de férias? Caraca, né? Nem vou falar, só nem pergunta, nem pergunta. Olha, na quinta-feira, uma cruz. E sábado chove, em Londres. Você vai pra lá? Então fica tranquilo. Esse é o Estádio 97. Olha, agora um convite muito especial pra você. Sabe por quê? Porque vem aí mais uma edição do Resort do Estádio 97. É, sabe aquele fim de semana temático com toda a turma do Estádio 97? Um fim de semana com a galera do estádio lá no Bourbon Spa Resort? Então, vai acontecer de 10 a 12 de junho no Bourbon, aqui pertinho. 50 quilômetros de São Paulo, você vai pela Fernão Dias, chega rápido, é tranquilo, você vai passar o fim de semana ao lado de toda a turma do programa, e o resort, o Bourbon, é maravilhoso. Você já conheceu o Bourbon, o Celso? Não, não tive o prazer. É maravilhoso. Não, mas... você nunca jogou no Palmeiras, do Luxemburgo? Nunca. Então você estaria lá a vida inteira. É verdade, era um bom jeito de conhecer o Bourbon. Se você jogasse no time do Luxemburgo, você teria conhecido. Teria outros privilégios. Até o chinês veio, Celso. Até o chinês ele trouxe os caras. Eu não peguei uma boca dessa. Que goleiro, ele sempre teve bons goleiros. Eu sou goleiro. Você é goleiro, Celso? Eu sou goleiro. Fui. Foi goleiro? Fui. É mesmo? Fui goleiro. Aposentou. Meu dedinho torto de goleiro. Ixi, mas de salão ou de campo? De tudo que era trave. É. E esse aqui me machuquei no seu site. Então, olha, vem aí o resort mais uma vez. E a gente vai ter futebol society, futebol de botão. Nosso amigo Edu Botões, um abraço pra ele. Bingo do Estádio 97, muitos prêmios, inclusive valendo cabine pra navio da véia, hein? Oh. Também as Olimpiadas do Estádio, Jogos da Cassineira. Como o pessoal gosta dos Jogos da Cassineira? Como são os Jogos da Cassineira? Legal, legal. O pessoal da Cassineira chega lá numa noite, monta mesa de pôquer, de blackjack. Monta mesa de... monta roleta, né? Sim. Várias mesas pro pessoal jogar. Aí o pessoal recebe um dinheirinho fictício. Conforme junta mais dinheirinho, troca pro prêmios da Energia 97. Prêmios do Estádio 97. É legal. É muito legal. Um fim de semana familiar. Inclusive você falava, pro meu marido ter um monte de coisa. E pra mim? Né? Tem muita mulher que pergunta. Fica tranquilo. Olha, vai ter aula de yoga, relaxamento, aulas de hidroginástica, pilates, aula de artesanato... aula de automaquiagem, olha, automaquiagem, atenção, Domênico. Vai ter uma disputa aí, hein? Assim, nessa... oficina de culinária. O resto, Domênico. Oficina de culinária, muita coisa legal no resort do Estádio 97. Você vai se apaixonar por esse fim de semana, pacote que já envolve café da manhã, almoço e jantar, bebidas não alcoólicas em todas as refeições está liberado, tá bom? Então participe, faça sua reserva e hoje, olha... Hoje, primeiro que fechar sua reserva lá na Lotus Travel, sim, no 2896-4665, montou o telefone? Tem que ligar agora, 2896-4665, o primeiro que ligar lá e fizer a sua reserva, fechou a reserva? Assinou a reserva? Beleza. Vai ganhar uma camisa oficial do seu time do coração. Ah. Tá, mas não vem dizer que você torce pra Matonense, pelo amor de Deus, hein? Que arrumar uma camisa oficial da Matonense complica. Não vai ser possível, tá? Então, professor, manda o moto buscar em Matonense. Camisa dos quatro grandes do Rio, os quatro grandes de São Paulo e das capitais. Aí. Nada, pronto, mano. Manda o moto e buscar, pô. Manda o moto buscar de bike, velho. Aí chora, faz escândalo. Você sabe que corre o risco de nem achar, né? Uma vez eu fui pra Rio Preto, queria comprar numa loja de esportes a camisa ou do América ou do Rio Preto. Sim. Do América, né, mano? Uhum. Do Rio Preto é verde. Aí eu não achava, cara. Eles queriam me vender camisa do Real Madrid, do São Paulo, do Palmeiras. Ah, mas isso eu compro em São Paulo, não é verdade? Se eu tô em Rio Preto, eu quero a camisa do time de Rio Preto. Tem razão. Você corre o risco de nem em Matão achar a camisa da Matonense. É verdade, cara. Então, olha, liga agora. Tá todo o plantão da Lotus Travel aguardando sua ligação. O telefone é 2896-4665. Ligue, porque todo o plantão da Lotus Travel está aguardando sua ligação. O primeiro que fechar hoje o resort, tá bom? Vai ganhar uma camisa oficial do seu time, conforme o regulamento que a gente já colocou aqui pra você, tá bom? Sem essa história de camisa da Matonense, tá? Muito bem. O apoio é de Edu Botões, da Cassineira e também da futeliga.com.br, a sua liga preferida de futebol amador. Acesse e marque seu jogo. Falar que toda essa programação também pra mulherada, né, RG? Sim. Não tem o que falar, né, cara? Ah, muito, muito legal. É programa atende... pra família toda. É, atende a todos os gostos. É muito legal. Muito legal. Fala, o pessoal do estádio fica o fim de semana inteiro. Sim, ficamos o fim de semana inteiro. Sim. Você tem a oportunidade aí de participar do evento, né? Você vê o Domênico de manhã, qual o estado dele quando ele acorda, do Benjamin mamado lá no hall do hotel, lá, deitado escarachado lá. Eu no sempre sofá. Muito bem humorado, como entendeu? Sempre. O Rude cobiçando a solteira. O Rude louco agora, desesperado, batendo de porta em porta, parece um louco. Esse Rude tá louco, velho. Tá louco. Endoidou. É assim. E o mano? A irmã, vai. Mano de mãozinha dada. Com a coleirinha. Né? Mano, sempre de mãozinha dada. Aonde? Mas não desgruda, hein? Quem caraca, velho. Só seu colado. Não desgruda, velho. A última, a palavra é sua, mano. É. Sim, querida. É. Sempre, cara. Lá em casa a última palavra é minha. É. Sim, meu amor, já vou. Sempre assim? É. Não, eu comando o show. Há 20 anos já. Eu mostro no relacionamento quem é o sexo forte. Né? A gente sabe. A mesmo. Gente vê. É. É, RG. Senta na piroca. Aqui, ó. Senta na piroca. Aqui, ó. Senta na piroca. É, a gente não ficou vê. Boa essa o sexo... vinheta. Hã? A vinheta não ficou legal. Ficou boa. Não, é boa. Vai fazer até bom. Muito bem, esse é o Estádio 97, que também tem o oferecimento da Acer, não é não, Benjamin Baqui? Presta atenção, amigo. Você sabe que eu sou o GPS Man. Eu conheço essa cidade inteira como a palma da minha mão. E sabe quem também entende de localização? Lógico, a Acer. Os empreendimentos da Acer estão sempre perto das grandes avenidas e estações do metrô. E todo mundo faz questão de ter metrô por perto, não é não? Pô, morar perto de estação de metrô, pô, não tem nada igual. É uma mão na roda. E a Acer tem excelentes oportunidades para quem quer investir também em imóveis comerciais, com toda a estrutura e uma arquitetura inovadora para empresas de diversos tamanhos. Então, olha, você está querendo montar teu escritório de advocacia, teu consultório médico, enfim, você quer abrir o seu negócio numa localização privilegiada com fácil acesso para os seus clientes e funcionários? É com a Acer que você vai fazer isso aí. Você vai lá conhecer o Metrô Office Mall em Santo Amaro, o Design Office Tower na Barra Funda, o Attitude Office no Pacaembu e o Bela Augusta, que fica aqui pertinho, pertinho da rádio, Rua Augusta e Bela Sintra. Está aqui do lado, está do lado. Vai lá visitar que é maravilhoso. Pode ligar, 3666-0900, 3666-0900 e fale com o consultor Acer, porque você também vai querer um Acer. É Acer que eu quero, amigão. Abração pro Rafa, pro Alan Horn, pra toda a família Acer. Chevrolet Cobalt, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Lembrando, hoje a gente abre torcida Estádio 97 no Camarote Único para o jogo São Paulo e River. Ô, São Paulino, liga aí, sai do sofá. Vipão, hein? Sai do sofá. Você curtiu sobre o negócio do sofá ou você é dos que ficaram contra? Não, curti. Eu achei. Também curti. Não vi nada de mal, não vi nada de agressivo, acho que foi espirituoso. Acho a mesma coisa, só que eu fui voto vencido contra 3 na ESPN. No bate-bola. Só eu achei isso. Eu achei isso. O diretor de marketing do São Paulo, Vinícius Pinotti, que inclusive é conhecido nosso, não gostou. Não gostou. Ele deu a declaração pro lance, se eu não me engano. Mas aí o Renan seguiu essa recomendação e se ferrou. O Renan. Quem é Renan? Da Portuguesa. Ah, o Renan. É verdade. Ele saiu. Tadinho do Renan. Olha lá. É isso aí. Mas eu não vi nada de mal. Eu entendo talvez a colocação de, olha, nessa hora é melhor não fazer nada que possa gerar dúvida. Levantar a bola. Levantar a bola. Não levanta a bola. É desnecessário. Né? Quer dizer, é desnecessário. Procurou sarna pra se consertar. Há muito tempo eu não costumo ir no jogo e nem por isso me senti, sabe? Ah, nossa, me agrediu porque me chamou de folgado. Modinha. Achei até a mensagem meio humorada que fala assim, né? A gente não falou que tinha São Paulo no Morumbi, meio na ironia. É, todo claro. Mundo sabe que ninguém ia esperar o 6-0. É que os ânimos estão exaltados. Muito, né? As pessoas estão muito armadas. As pessoas em geral e em geral. São Paulo em particular é um momento que esse 6-0 vem depois de muita decepção, né? É Mas verdade. Eu também não vi nada demais. Achei muito legal a campanha. Marketing tem que ser usado. A campanha tem que ser comentada. Foi o que eu falei no bate-bola na ESPN. Eu falei, alcançou o objetivo. Se nós estamos falando disso aqui, claro. Melhor do que uma mensagenzinha inócua que passa que ninguém vê. É que eu não vi agressividade, não vi ofensa. Né? Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Cada um. Que hoje a patrulha tá grande, né? Qualquer coisa que você diga no futebol aí, nossa, vamos processar, nossa, vamos dar pitinho. Não é nem o caso, não sei aí, mas você tem razão, né? Hoje muitos mimimis, muita. Muito chororô, né? Muito chororô. Então, olha, torcedor São Paulo que ligar e disser, eu quero ir na torcida Estádio 97, vai ter o privilégio de ir na torcida pra esse mega jogo, mega jogo. que vai acontecer na quarta-feira que vem, tá bom? Então, fique ligado. E vai ser, você vai ficar no camarote único. Opa! Vipão, hein? Oh, legal, hein? Aí é outra história. É outro patamar, hein? Ficar no camarote único, outro patamar. Tem comida, bebida, tem traslado pro jogo. Você não precisa ficar rodando em volta do estádio pra achar vaga. Precisa dar lá, né, que nem o Domênico, que dá 50 reais por flanelinha. Imagina, você vai economizar 50 conto por flanelinha? Vou tomar conta no seu carro. Eu 50 conto. Tá louco? Não, isso aí é um absurdo. Eu fico dentro. Tô sabendo carro. Que o Domênico vai sair candidato a vereador com o slogan O Amigo do Flanela. Olha, se você me ver um dia jogar na mão de um flanelinha. Primeiro que eu não deixo meu carro na mão de flanelinha, mas nem ferrando. Segundo, se você me ver. Quem nunca deixou na mão do flanelinha? Eu nunca deixei. Se você deixar. Se você me ver. Dando 50 reais pra um flanelinha, cuidar do meu carro na rua, interna, que eu tô doente pra cacete, vou morrer, alguma coisa assim. Mas é que tá, cara. Eu prefiro o bar. O bar fica no meu carro, tá tudo tranquilo. O que falta talvez aí é um pouco de discernimento, Sombra, porque, por exemplo, se você parar aqui na frente do Metro Clínicas, tem flanelinhas ali também. Sim. Você passa ali e fala pro cara, quer ganhar vintão? É. Você leva o cara pro Morumbi. E ele fica lá dormindo no carro. É o flanela levido. Não é. É o flanela levido. Mas depois tem que devolver o carro. Depois você devolve. Se for caminho, ótimo. Então, você não gasta os 50, que ali é um flanelinha super faturado. É. Você pega um de 20 aqui na frente do metrô. Já leva o seu próprio flanelinha. Você leva o seu flanela. É ou não é? É lógico. Baita esquema. Opa. Você sabe que, olha só. Olha. Em 98, depois da Copa da França. Vai cuidar só do seu carro. Eu fiz uma matéria na Placar. Eu não, muitas pessoas, porque era uma matéria nacional. Era uma campanha, dá para melhorar a vida do torcedor nos estádios. Sim. Porque na volta da França, toda aquela maravilha, falou, porque no Brasil não é assim. Então fizemos essa matéria. E na época, o Mineirão, ele tinha cercado um estacionamento do estádio. E no estacionamento do Mineirão, tinha flanelinha. É brincadeira. Flanelinha no próprio estacionamento. Quer dizer, você já paga o ticket para entrar naquele estacionamento e lá dentro encontrava o flanelinha. Quer dizer, é brincadeira. Mas o Brasil, você é extorquido desde que nasce até a hora que morre. É verdade. Eu acho engraçado no Pacaembu, né, cara? Os caras dividem espaço com a polícia. Né? Fica a polícia de um lado, o CT do outro, e os caras do outro, e fica todo mundo. Ali todo mundo convive. Não convive. É a democracia brasileira. E coisa, se falar de 50 pau, é verdade. O jogo do São Paulo fatalmente será 50 pau. Porque quando o flanelinha fala cinquentinha, você fala, pô, 50? Qual é a primeira coisa que o cara te fala? Libertadores, tio. Já teve jogo de 100. Jogo de Libertadores é outra tabela. Já teve jogo de Neguinho cobrar 100. É uma loucura isso. Paulista é outra coisa. E se você achar estacionamento, é 100. É. É. Mas eu prefiro pôr num estacionamento, pagar 100 de repente. É que às vezes não tem, né, Domênico? É. O Morumbi hoje tá diferente, mas quando eu tinha aqueles terrenões no Morumbi, era mais fácil. O cara pegava o dinheiro na entrada e depois ia embora, você caçasse teu carro lá dentro. Se lasque, né, velho? Mas achar. Por isso que você tem que algemar o flanelinha. Porque se você pega um cara na frente do metrô, o Domênico Gato, você já leva uma algema. Você prende o cara ou do lado de dentro ou do lado de fora. Se tiver chovendo, deixa o cara lá dentro. Se não tiver vamos trazer os ouvintes, vamos lá, mais ouvintes no ar. Aliás, os primeiros no oferecimento de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas. Sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Tô cerrando aqui o braço do Domênico. Não, sai pra lá, pô. Você tá louco? Jogos mortais, velho. Ô. Comprei lá nas Ultra, vai mostrar. Não, em mim não, pô. Não, mas peraí, vocês errariam o próprio braço? Vocês assistiram aquele filme daqui que o cara prende o braço? Jogos Mortais que o cara prende a... Aquele filme lá que o cara é um montanhista. Jogos Mortais também teve isso. Não, então, mas o cara é montanhista. Mas esse é real, vida real. O cara do Mercado Jogos Mortais é na perna, né? Não, mas aí é outra coisa. Esse cara aí é um montanhista, ele tá fazendo ali a sua caminhada. Isso é verdade, é verídico. Ele acaba tropeçando e cai e fica com o braço preso. E aonde ele cai, ninguém consegue ouvi-lo. Ninguém consegue ouvir. Ele tá sem celular, nem perto, né? Então, cara, a não ser umas águias, porque de vez em quando ele olha umas águias estão voando. Já tá esperando ele morrer. O urubu, né? Aí então, Domênico Gato, o cara, ele serra o próprio braço. Ele tem um canivete, ele serra o braço. Você faria isso? Eu morreria. Eu não teria esse dom, não. Você faria, Celso Zé? Pra sobreviver, acho que eu até mordia o braço. Ah, eu não, mano. Pra me livrar lá, a gente é capaz de fazer coisas que não imagina, né? Eu acho que essa é acho que no, eu acho que eu forçaria assim, que aí não quebra. Não quebra. Tem que quebrar tudo. Não, mas ele quebrou. Ele quebra primeiro o braço, depois ele serve. E é mais cruel ainda, porque é uma coisa que demora, né? É, o fazer ali com o canivetão. Ele tinha só uma. Se é um negócio que você dá e corta de uma vez, tudo bem, mas, meu, vai devagar, meu. Vai sofrendo. Olha, o RG daqui a pouco vai ser 28 horas. É melhor mudar de assunto. Não curto muito esse papo, não. Assuntos, um abraço pro Igor Mendonça aqui também, que tá ouvindo a gente. Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta que o Igor pediu pro Celso também. Vamos lá, ouvintes no ar, toca as drubal. Só aceita um cafezinho? Não, eu quero chocolate. Mas agora que tem café. Chocolate. É, café é nóis. Alô. Alô. Quem fala? É Oscar. Oscari. Oscar. Oscar. Ah, então tá bom. Oscar do quê? Qual o Oscar mais famoso do Brasil? Ah, o do basquete. Do né? Não, acho Maroni. Não, mas tá louco. O Oscar é muito mais conhecido. É, Oscar Ulisses. Oscar Ulisses também. Também, né? Ô, velho aí, quantos anos? 36. RG, hoje é sexta, você vai sair de férias. Pensa bem, 3.6, hein? Ah, Domênico, depois de que esse baixinho ficou rogando praga aí, os cacete, velho, que eu vou... Os acens! Sensacional! Ô, Cardinho, nota 2.4! É! Só! É. Pra onde você vai, RG? Tava bom, hein? Tava bom, né? Olha, a Cadilha merecia uma nota melhor. Pra uma série de lugares. Os meus alunos lá na faculdade de Casper Líbero sabem disso. Eu sempre falo pra eles, né? Que às vezes a gente quer fazer um trocadilho em aula, tem sempre aqueles... né? Eu falo pra eles, tem dois tipos de gente no mundo. Os que sabem fazer trocadilho e os que são frustrados por não saber não fazer. Sabe. E ficam... não tem outro tipo de gente. Entendeu? Então, parabéns, RG, pela coragem. Qual a nota, ô? 10. Tá vendo, RG? 10, ela, 10. De um historiador? Do historiador, de da importância porque de... O trocadilho é uma questão de timing. Você tem que calcular, olha, o tempo que ele teve pra pensar nisso. Isso. O cara acabou de falar que chama os caras. Isso aí não é fácil, tem que tá pronto. Exatamente. Isso aí não é gravado, não é editado. Tem que estar pronto. Sendo o cara... trocador. Não importa o que seja, mas o cara terminou, você tem que estar pronto. Quem sabe faz ao vivo. Não, né? Boa. É verdade. Mas o RG não falou. Quais séries de lugares você irá, RG? É, eu vou passear um pouco pelo litoral norte e depois vou pra Fortaleza, mano. Aí sim. É, boa. Se você for lá no Beach Park, desce naquele insano lá. É, me falaram. Se você for pro litoral norte, fica à vontade pra usar a casa do Benjamin. O Benjamin empresta, velho. Tá... Ah, esquece. Não gosta, né? Benjamin não empresta pra ninguém, mano. Que pra chegar na rua já é um... Um Deus nos abençoe. Você imagina. Chegar na rua do Benjamin, você tem que deixar a sua identidade 10 vezes. Você imagina pra chegar na casa. Não, tem assim, quando você chegar, assim, entre esquerda, direita, aí você vai ver uma bandeira de Israel, o Mossad na frente do condomínio. É ali. Véio, a chance, o RG número 2, de você conseguir chegar na casa do Benjamin é menor do que você fazer um fonfon na Michelle Obama. Aliás, se você entrar lá, você já cai um míssil na sua cabeça. Ah, e eu acho que difícil. Eu acho que não é bom nem correr esse risco. Não, é melhor não ir, viu? É, melhor não. Na hora que você já tá na Serra de Maresia, Sombra, já tem aquela luzinha ali, o red dot no seu peito. Assim. É verdade. E outra, você vai colocar lá, por exemplo, vai abrir a geladeira, presunto não entra. Como é que frescura? Tem tudo isso, né? Tá bom, velho, e qual que é o bairro, hein? É Brooklyn. Brooklyn, ó. Certo? E o bairro? O bairro não, o time? Velho Brooklyn. Time! Sociedade Esportiva Palmeiras. Opa! Porco! Palestra! Tem que ligar no CVV, né? No estádio. CVV é o Catsus. CVV, falou, mano. Falou? Nós ganhamos o campeonato, filho. Já depois que nós ganhamos de vocês, mano, filho. Vocês não vão classificar no Paulista, velho. Ganhamos de vocês, não interessa. Oh, deixa eu te dizer. Que fase, mano. Ó, que não vai classificar, você tá louco? Ué, vocês estão correndo risco. Correndo risco. Não ganha pra ver. Para, mano. Não ganha pra ver. Para. Ali tá embolado, hein, mano. Esse gol tá louco. Para, você tá torcendo. Mas como o mano torce? Não, não tô torcendo. Você sabe que se o Palmeiras chegar, ele arranca você, né? Não, tô constatando um fato. O Mogi tá o Celso tá aí, historiador, vai falar. Mas das coisas que aconteceram entre Palmeiras e Corinthians. O Mogi tira vocês. Não, mas peraí, o Mogi tá brigando. Arranca mesmo. Aí, ó. Torce mesmo, torce mesmo. Pegar a classificação geral, ó. O Mogi, o Domênico Gato, ele tá em 16º. Ele tem 15 pontos. Se ele ganhar, ele vai pra 18. Não, ele escapa. Ele tem que torcer ainda contra Botafogo, Água Santa e Ferroviária. Caiu. Caiu nada, velho. Se for ganhar, mano. E o jogo é em Mogi, não é? Um lembrete jornalístico. Aí, ó, tá vendo? Do ponto de vista da informação. É tão baba assim, Celso? Esse jogo pro Palmeiras? Não, baba não é. O Mogi já foi mais baba nesse campeonato, né? O Mogi andou dando umas aprontadas aí, mas em condições normais, acho que o Palmeiras leva. Ah, também acho. Bom, A gente sempre tem que fazer o papel de advogado do diabo, né, Domênico? Olha, teve um ouvinte aqui, mano, falando que... Eu não sei se é ou não, porque eu não tô com o regulamento da Libertadores na mão. Quando eu fiquei sabendo, eu era... primeiro critério de desempate, saldo de gols. Depois, gols pró. Tem um ouvinte que tá dizendo que é confronto direto depois do saldo. É sorteio. Depois do saldo? É sorteio. Não, depois do gol. Não tem confronto direto. Confronto direto não é... Falou que é confronto. É, se fosse confronto direto, Palmeiras com Rosário, Palmeiras leva melhor. Pelo que eu vi, é saldo. É vitória, saldo de gols, gols marcados e sorteio. Não, vitória não tá na frente. Não, vitória não tem. O único país saldo, no mundo que a vitória tá na frente é o Brasil. E eu acho legal isso. Você joga pela vitória. Confronto direto não tem, viu? É sorteio. Sorteio. Então saldo de gol e gol pró. Isso. E depois sorteio. Então é isso aí. Eu tô vendo no site aqui do Fox Sports, é uma notícia de 2014, mas eu acho que ainda é recente, porque não mudou o regulamento. O primeiro critério, Domenico, são pontos ganhos, o segundo saldo de gols, o terceiro gols pró, o quarto gols como visitante e o quinto sorteio. Tem gols como visitante. Olha, tá aqui, olha, eu peguei aqui. Gols como visitante, parece que tem mais, hein? Não, sumiu. Palmeiras buscar... tem mais. Lá, mano, Palmeiras tem 2x2 lá no Uruguai, 3x3 na Argentina. Palmeiras tem mais gols de visitante. Eu acho que visitante, Palmeiras tem mais. É que aí não mostra, né? Não, mas a gente pode fazer uma soma aqui, ó. O Palmeiras como visitante, ó, ele marcou 3 contra o Rosário. Isso aí foi 3. Aí contra o Nacional ele não marcou nenhum. O Palmeiras contra... E 2 contra o... Contra o River do... 5 gols. Do Uruguai ele marcou mais 2. Ele tem 5. Vê agora o Rosário. O Rosário Central ele tem... Vamos lá. E... O Rosário ele tem 3 contra o River Plate, certo? Ele tem. Só três gols. 3 gols, como mas tem mais. Mas pra chegar em gols, primeiro... né? Tem tudo aí que a gente falou antes. Né? Tem que primeiro igualar o saldo, né? O saldo tem que ser melhor, o saldo. Né? Então, pelo que consta aqui, Domenico Gato, é uma notícia de 2014, mas eu acho que não deve ter mudado o regulamento, não. Saldo de gols. O primeiro critério são pontos corridos, o segundo, saldo de gols, o terceiro, gols pró, o quarto, gols como visitante. Então, pra chegar no gol como visitante, o gol pró tinha que estar no mínimo igual. No mínimo igual o gol pró. E não é o gol pró igual, porque o Palmeiras hoje tem 3 a menos. Não é? Pra igualar, ele tem que fazer esses 3. Desde que... Não, se for 2x1 lá, aí fica, né? 2x1. Aí o saldo de gol ainda continua de 4, né? Tem que tirar 4 gols. Olha aqui, cara, olha, de saldo. Eu peguei no Wikipedia, tá certo que o Wikipedia é uma enciclopédia feita pelas pessoas, mas acredito que esteja correto, tá? O critério de desempate são pontos, saldo de gols, gols pró, gols marcados como visitante. E aí sorteio. E sorteio. É isso aí, mano. É isso. Se a Comebol atualizasse o seu site decentemente, a gente iria no www.comebol.com, mas os caras simplesmente fazem um site e não tem o danado do regulamento. É ruim. Como é incrível. É absurdo, é bizarro isso, hein? É ruim, é bizarro. Né? Vocês não acham bizarro também os caras colocarem sorteio antes de confronto direto? Pelo amor de Deus. Um critério. Não, e não tem vitórias aí. Cadê vitórias? Põe critérios técnicos, não coloca um critério baseado na vitória. Vitória, os caras ignoram o número de vitórias. O número de vitórias. Inclusive, no Campeonato Brasileiro, o primeiro critério de desempate é o número de vitórias. Certo. Já discuti muito isso com meu amigo Rodrigo Bueno, que é um fã do futebol holandês, principalmente. Um dia, num programa rapidinho que a gente fazia no ESPN, ele falou: mas o Brasil é o único país do mundo que bota vitória na frente. Eu respondi, tá certo. Esse é um caso raro em que o mundo tá errado e o Brasil tá certo. Você joga por vitória. Lógico, você ganhar todas de 1x0, você é campeão. Tem um ouvinte que falou aqui o seguinte: se o Nacional ganha de 1x0, ou seja, o Rosário fica com um saldo de 2, certo? O Palmeiras tem que ganhar de 3. Aí o Palmeiras ganha de 3x1, por exemplo, o Palmeiras passa pelos gols marcados fora, ele diz aqui. Os gols marcados, Dodô, no total é mais importante. Se os caras perderem de 1, o saldo fica 2. O Palmeiras fazendo 3x1, o saldo também fica 2. Aí vai pro gol pró. O Palmeiras marcou 3, o Rosário não marcou nenhum. Empata, saldo de gols. Não, mas antes tem o gols pró no total. O Palmeiras tem 8. Então, vocês não estão entendendo. O Rosário tem 1. Olha aqui, os resultados são os seguintes que ele colocou aqui. 1x0 pro Nacional. O Rosário não fez nenhum gol. Correto. Fica com 11. Fica com 11 gols marcados, saldo de 2. Isso. Palmeiras 3x1. Ah, o saldo, 11, saldo, o saldo 2, igual o saldo perfeito. Dos caras, okay. Só que o gol de 8 vai pra 11 também. Então, aí exatamente. Você tem que ver e aí vai... fora fez. Então, 11 a 11 empatou. É. E aí vai aí... pro último critério então, que é o então dá pra gente ver rapidinho aqui. Fora de casa. O Palmeiras fez, fora de casa. O Palmeiras fez 5. Fez 2 gols. O Palmeiras fez 5, a gente fez a conta aqui. 5? E eles 3. Aí o Palmeiras passaria pelo gol marcado fora de casa. Mas continua tendo que fazer 3. Só ganhou o direito de tomar 1. Tem direito de tomar 1, né? Tem direito de tomar 1, entendeu? Já é alguma coisa. Mas desde que acho que eles não ganham 2-1, né? É. Que fase. Olha a fase do Palmeiras, seu sujeito. Como é bom depender só de si. Nossa. Mas isso pode ser um problema também. Quando esse time é o São Paulo, não quer dizer que também seja uma grande notícia, né? Mas a gente tem que falar e comentar a respeito da situação do Palmeiras mesmo se colocou. É, se não tivesse perdido uma em casa, né? Aliás, a gente não precisava nem perder em casa. O problema foi ter empatado com o River fora de casa, que tava ganhando duas vezes, de 1-0, depois eles empataram e depois tava 2-1. Aí, mas, assim, mas... jogou dois pontos fora. Mas não precisava perder em casa, né? Só a mala branca. Casa, né? Só a mala branca salva o Palmeiras, não tem jeito. Não sei se tem mala branca nisso. Ah, vai ter esquece. Que ter. Vai ter que ter. Se bem que o Palmeiras deixará de vencer. Se não molhar a mão do Nacional, se o Palmeiras, deixar de passar, eu ouvi, eu li em algum lugar aí, se o Palmeiras não passa pra próxima fase, ele perde 10 mil dólares? 10 milhões. 10 milhões não, de dólares? Tem, não. Não, não é 10 milhões, tem, não. Não. Tem a premiação da oitava de final. Porque é por fase, né? Você tem a bilheteria, isso, fase, tá ganhando bilheteria. Quanto o Palmeiras faz de bilheteria numa oitava de final no Allianz Parque? Faz mais de 3 não, milhões isso, de reais. Isso tudo tem que pegar essa grana não. E dar pro Nacional. E essa grana, em um inteiro que deixaria então fazer. Você é a favor da mala branca também? Sou a favor da mala branca. Ah, então mais uma vez o povo concordando comigo. É, quem concorda com mala branca, viu? Depois não pode imagina. Reclamar de mala preta. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não tem nada de uma coisa, uma coisa. Mas eu acho que mala branca é diferente de mala preta. Mala branca é um incentivo. Mala preta é você subornar alguém. E já que é uma coisa. Você pagar pro cara perder é uma coisa. Pagar pra ganhar é outra coisa. Mas quem aceita uma, Dodô, acaba aceitando a outra também. Isso é igual bônus pro vendedor, RG. Agora me diz uma coisa. Talvez quem possa me responder isso muito bem, é Domênico Gato, que é experiente no assunto. Essa transferência do dinheiro pra fora seria como? Não sei. Manda pra uma offshore. Ah, é o mano que tá sugerindo. Quem faz o câmbio? Quem que faz o câmbio? O doleiro. Quem é o doleiro? Quem tem que resolver isso é o mano. Alguém vai no banco aqui, saca milhões e vai uma mala. Na boa, vai. Quem como não tem que é entrega conta, desse dinheiro? Eu daria um cheque, porque um se checão? Não ganhar dos caras, eu susto o cheque. Inclusive, eu não vou dar dinheiro pra não correr. O próprio Boca, aquele time de caloteiro do Boca não pagou o lodeiro até hoje do Corinthians, justamente por esse trâmite burocrático que eles falam que eles não conseguem colocar o dinheiro aqui no Brasil. Então o negócio é o seguinte, gente... Não quer, que eles não querem fazer sujeira. Como diria o Domênico Gato, viu, amigão? Como diria o Domênico Gato, quem não tem uma conta no paraíso fiscal que atira a primeira pedra? Eu? Você. Ah, eu não tenho também, seu doente. Eu jamais falaria isso. Ah, é. Então, tá bom, velho, é isso aí. Você quer mandar abraço pra alguém, Oscar? Um abraço pra vocês todos aí, eu escuto o programa desde 2000. Boa, cara. E é a primeira vez que eu tô conseguindo ligar. Que legal. Virgem. Ouvinte virgem. Muito legal, bom, obrigado, viu? Virgem. Legal. Liguei fora do dia dos virgens, né? É isso aí. Perfeito. Bom. Tá bom, Oscar. Um grande abraço pra você. Obrigado um aí, viu? Um abraço pra valeu. Vocês. Um abraço. Que bom. Valeu. Tchau, tchau. É, um abraço aí pra um locutor famoso demais que ouve Estádio 97. Gente, futebol é aqui no Estádio 97. É, Eli Correa. Eli Correa, ouvinte do Estádio 97. Obrigado pela vinheta. É, o Eli mandou com todo carinho. Eli Correa, cara. Não é qualquer um que tem uma vinheta do Eli Correa, Eli, não. Esse tem história, hein? Tem história, o Eli Correa? Eli Correa. Oi, gente. Esse tem história. Nova exclamói. Ah, história, ele tem história, hein? Esse tem. Eu posso fazer uma pergunta aqui de um ouvinte nosso, o Igor Mendonça, que pediu para que eu transmitisse ao Celso um Zelt? Sim. Celso, o que você acha aí a respeito, talvez, da possibilidade da seleção brasileira chamar um argentino para dirigir o time? No caso, o Jorge Sampaoli. Se for bom, e o Sampaoli é, hein? Mas, peraí, surgiu um assunto aí nos últimos dias dizendo que a CBF rejeitou o Sampaoli. É, ele teria sido oferecido... É. O Léo Bertozzi, companheiro da ESPN, até colocou, deu uma tweetada engraçada, né? Botou assim, alô, coronel, aqui é o Sampaoli. É como se ele estivesse ligando pro coronel Nunes. Uhum. Mas eu acho, por exemplo, o Sampaoli argentino ou não argentino, ele é mais técnico que o Dunga. Mas muito mais, tá muito à frente. Um improve, né? Um upgrade. Você imagina a cabeça do... Não interessa de onde veio o cara. Você não queria o Guardiola na seleção brasileira? Gente, essa altura do campeonato... Essa altura do campeonato, como é que o Dunga tá olhando no espelho, velho? Ah, sei lá. Tipo, o cara tá lá e lendo tudo isso, que Neguinho tá chamando o Tite, Neguinho tá chamando o Sampaoli, Neguinho tá na corda bamba. Não é a primeira vez na vida dele, né, RG? Desde jogador que ele convive com isso. Aliás, muitas das mágoas dele são em função disso, né? Ele é um cara muito rancoroso. Nesse a última Copa que ele foi, né, treinador, aconteceu muita coisa. É, quem esteve em 94, diz que na hora que ele levantava a taça, ele estava falando, fotografa aí seus traíras, é por causa da história da era Dunga, de 90. Então o Dunga tem o coração muito peludo, né? Engraçado que não levou, né? Pagou caro não ter levado o Ganso e o Neymar. Perdeu a Copa ali, né? E aí leva agora o Gabigol, né? Pois é. É um negócio louco, né, meu? Pois é. Mas ele voltou numa de Dunguinha Paz e Amor, sim, né? Sim, depois da Globo, aquela pegada com a Globo, fazendo concessões, né? Não, quero resgatar o futebol brasileiro, mas com todo respeito ao Dunga, é da filosofia dele. É. Filosofia de jogo dele, como o volantão que ele era, e até melhorou, né? Muito, né? A lógica dele no futebol é destruir, ele tá programado para destruir. Não é tanto que ele gosta, ele adora Luiz Gustavo e Fernandinho. É, então, com todo respeito, em 2010 até quase deu certo, com o Elano jogando muito, né? O Elano se machucou, complicou a vida dele. Podia até ter sido campeão do mundo. Sim. Copa do Mundo é assim, né? A distância entre o Lazzaroni e o Parreira, na minha opinião, é um pênalti. Né? A chance dos pênaltis que o Parreira deu sorte, o Lazzaroni... aquela outra seleção não teve, mas time por time não vai dizer que é um trabalho muito mais maravilhoso que o outro. Sim, então, tem razão. Não era um mau time o de 90. Inclusive caiu fora contra a Argentina fazendo sua melhor partida, né? É. Perdendo o gol até o fim. Mas o Igor, ele faz uma referência pelo fato dele ser argentino. Eu não tenho nada contra. A Argentina é o nosso grande rival justamente pela qualidade do seu futebol. Você chamar um argentino, com todo respeito aos outros países, mas chamar um argentino para ser técnico da seleção brasileira é muito mais coerente com a nossa história e os nossos objetivos do que chamar um venezuelano. O basquete brasileiro masculino deu uma melhorada com o Maiano, né? Sensacional. Deu uma guinada. Né? Deu uma guinada com o homem. É. Então, eu acho que a gente está numa situação que não pode se dar esse luxo, né? A gente tem que ter mais humildade nesse sentido. Vamos chamar quem é bom, né? Claro. RG. Há quem diga que o Santos vai atrás de um atacante do Atlético Nacional da Colômbia chamado Marlos Moreno. Marlos Moreno, o qual disse que seria um prazer enorme jogar no Santos. É. Mas o cara que joga na Colômbia, é um prazer dele jogar em qualquer clube daqui, cara. Você conhece o Celso? Eu não conheço. Garoto, 19 anos. Não sei se é bom jogador. É a grande esperança do time que hoje é o melhor time da Libertadores, que é o Atlético Nacional. Eles estão... Tomaram um gol até agora. Agora eu acho estranho, com todo respeito ao Santos, eu acho que o Santos não está correndo sozinho nessa. É assim. Não é só o Santos que viu que esse cara é uma joia. Inclusive diz que é aí que o negócio tá pegando, que tem concorrência de clube europeu já na parada. E aí, se tiver europeu na parada, aí não dá. Né? Aí fica difícil. Aí não... E o Flamengo fez uma oferta aí pelo jogador Diego Polenta, se não me engano, zagueiro do Nacional do Uruguai. Não é um mau zagueiro, não. Polenta. Não dá pra dizer que é um Darío Pereira, mas... Não é bom zagueiro também. E foi um dos desfalques da seleção, né? Que a seleção uruguaia enfrentou o Brasil toda remendada na defesa. Ele não teve o Godin? Não teve o Godin. Que é o melhor zagueiro deles? Então... Quem perdeu espaço lá? Não tem o Lugano, que é o zagueiro eterno. Mas o melhor gringo que tá jogando hoje no futebol brasileiro, na zaga, é o Balbuena. Quando joga. Ele não é titular. Então, mas é que tá. Por que o Balbuena não é titular no time do Corinthians? Por coerência do Tite. O Tite é muito coerente no trabalho dele, né? Muito da ascendência que ele tem sobre o grupo. Quem tava aqui tem privilégio. Tá nessas coisas. Mas ele não fala que o campo fala? Fala o campo fala. Então, o campo fala, mas ele demora pra ouvir o campo, né? Ele nunca ouve o campo na primeira vez que o campo fala. Lembra o caso Wagner Love? E agora está se repetindo com o caso André. Algumas apostas o Tite ganha. Mas eu acho que é fundamentalmente para não perder o grupo. Para não ter incoerência. Agora, o cara pode gostar ou não, mas não pode acusar o Tite de incoerência. Mas, por exemplo, o Romero, que tem feito boas partidas, ele está jogando mais do que o Guilherme, por exemplo. Tá, mas o Romero, se a gente prestar atenção, ele tem tido chances de marcar gols sempre nos jogos secundários. Não são nos jogos principais. Os jogos principais mesmo, a camisa tá com o Guilherme e Giovanni Augusto e aquela turma que tá jogando lá. E alguns não dando certo. Eu, particularmente, hoje, eu resolveria dois problemas do Corinthians tirando o André e botando o Guilherme na do André. Mas acho que o Tite não vai fazer isso. Ou vai demorar pra fazer isso. Ué, traz o Sheik de volta. Dançou lá no Flamengo. Né? Como dançou? O que aconteceu? Fernandinho. Muriçoca já. Hã? Muriçoca já. Ah, é? Do Flamengo aí. Ele pegou por empréstimo. Fica sentadinho aí. Não tava dando mais. É. Mas o Sheik, mano, na boa. E esse maluco, é incrível. Com o dinheiro que ele tem, RG, tá certo? Com a fama que ele tem, com a carreira vitoriosa que ele tem, o cara não quer mais saber de nada, mano. Você acha que o Sheik vai acordar de manhã às 6 horas da manhã? Pô, daqui a pouco mas tem o treino, erro foi renovar, né? Renovar? Também acho. Quiseram fazer, foi... talvez, por gratidão. Então. O Corinthians fez a mesma coisa. A mesma, né? Exatamente. Fez um contratão de 2 anos, depois teve que emprestar pro Botafogo e pagar salário. A mesma coisa. Você que é uma pessoa que se preocupa com a representação do Brasil no exterior, nossa, sim, presidente, não vai no acendimento da torta. Ah, não. Na Grécia. Não, não vai. Ô, Dilma, pelo amor de Deus, mas essa... Não vai lá na acender a tocha. Você tem que ir lá na tocha, Dilma, pelo amor de Deus. Se puder mergulhar lá dentro, aproveite. Ah, era legal. É que a coisa aqui tá pegando fogo. Aqui tem muito mais. Aqui tem uma fogueira, né? Estádio 97 tem oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite. Também oferecimento de BV Financeira. Precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Tá tranquilão aí no trânsito, né? Tá voltando pra casa, tá parado no farol, mas cuidado. É, essas coisas acontecem, é. Quantas vezes você tá aí no trânsito, tá bacana, tá indo pra casa, sexta-feira, só esperando pra chegar em casa, tomar banho, abrir uma cerveja, sair de férias, esperar a chuva no fim de semana. Mas algo mais desagradável acontece antes. O que que é? Aquela pancada na traseira do seu carro. Olha. Aí, meu amigo... É chato demais. Coisa mas, linda. Muito bem, bateu. Desce pra ver quem que bateu no teu carro. Quem? Quem bateu no teu carro? Eu. Paola Oliveira. Olha. Meu Deus do céu. Meu amigo. Paola. Aí o cara deve... Paola, você tem seguro HDI? O que que ela fala? Oba. É, então. Então é só vocês passarem no HDI Bate Pronto, que eles liberam o conserto na hora. E com o aplicativo da HDI legal, no, né, seu celular, você acha rapidinho o Bate Pronto mais próximo. E não é só isso. Se precisar da assistência 24 horas, você também pode pedir pelo aplicativo e pode acompanhar no mapa o deslocamento do guincho até você. E o aplicativo ainda tem oficinas, carteirinha e até o manual do segurado. Tudo de Bate Pronto, como sempre. Aproveite que você já vai estar com o celular na mão e peça para fazer uma selfie com a Paola, né? Senão, sim, seus amigos vão duvidar muito dessa história. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Aliás, você tem um relacionamento com uma Paola Oliveira na vida, vai ser uma responsabilidade, porra, de outro, ó, planeta. Sombra, né? Parabéns pra HDI, cara. Porque, ó, hoje no Brasil, em termos das mulheres famosas aí, Paola Oliveira e Marina Rui Barbosa são as duas melhores, são as duas mais tops. É verdade. As duas são as duas mais tops. Aquela cena lá da Paola lá, indo de encontro à janela naquele seriado que ela fez, RG? É. Hein? Aquilo é... Véio, o conjunto da obra. Aquela cortina, o vento balançando aquela cortina. Ali não é fácil, ela não, de silhueta. RG, nossa, velho. Humano, é que eu prefiro namorada... minha namorada ainda. É, ah, Paulo, sim. Lógico sim. O humano com a namorada dele tem mais que já é um cachorrinho. Aí. Você imagina se ele tivesse com a Paola Oliveira. Mas você sabe, é sabe que ele tem os momentos certos pra falar isso no programa. Ele sabe a hora que ele sabe a hora que tá na academia. Ele sabe a hora que ela tá ouvindo o programa. Por isso que ele deu uma olhadinha no celular. Isso é malandro, Celso. Isso é malandro. Você já falou alguma vez em algum programa algo que te trouxe problemas em casa, Celso? Eu não sou nem louco. Eu meço tudo. Tudo, não tem, senão não chegava 20 anos de casado. Vou fazer agora, quarta-feira. Patrícia, meu amor, te amo. Olha, quarta-feira, 20 anos de felicidade. Que beleza, olha aí. Celso Zelso. Sem olhar no celular antes, hein? Um exemplo de cidadão, Celso Zelso, tipo, fantástico. A Paola Oliveira, imagina a sombra. Ela sem um dente, com a marca do airbag no rosto, tá certo? Desse, desculpa, bati no teu carro, mano. A Paola Oliveira, velho. O complicado é o bar, o Domênico batendo no meu carro. Aí é triste. Porra, tá louco. É bem triste mesmo. Adianta, Dudu. Estádio 97. Informação aí pra você que gosta aí de que jovens da base ascendam o profissional. Ascenda ao profissional. Banguelê e Lucas Cal, da base de São Paulo, agora vão treinar com o time de cima. Como é o nome? Banguele. Oxi! Mas isso que é legal, jogador com nome de jogador. Tá faltando, hein? Banguele. Tá, hoje olha... é do Luiz Otávio, Carlos Roberto. Ah, mas também não pode Lúcio vir, né? Tem... E quantos Lucas estão aparecendo pra gente Lucas, decorar? Todos os apóstolos. Né? Tá bem mas, difícil. Mas precisa tomar tá cuidado, né? Mas precisa tomar cuidado, né? É Mateus, por exemplo, aí vem, cá, é aí vem Caramelo. Porra. Você sabe, sabe que uma vez o velho Newton Santos, ele foi chamado para ser diretor de futebol do Botafogo. Sim. Naquela fase que o Botafogo não ganhava nem jogo de botão, né? 68 a 89. Aí não chamaram ele lá mais ou menos para 81. Aí veio um ponta-direita, que jogava muito bem no Paysandu do Pará, aparecia nos gols do Fantástico. Um cara chamado Lupercínio. Lupercínio? E aí, olha o hino do Botafogo. Aí o Newton Santos era o diretor de futebol. A primeira coisa que ele falou, na... Nunca vi Lupercínio. Não vai dar certo um cara chamado Lupercínio. Daqui pra frente você vai ser Lupe. Lupe. Aí mudou o nome do rapaz pra Lupe, não aconteceu nada. Ele continuou com o futebol de Lupercínio. Como Bizu do Palmeiras do Dodô. É, Bizu! Lembra uma época que queriam mudar o nome dele pra Cláudio? Porque nossa, cismaram que como Bizu. Bizu não dava, né? Eu até lembro dele marcando gol no Parque Antártico antigo e o placar eletrônico do Parque Antártico 9, Cláudio. Cláudio. Mas quem é Cláudio? Esse cara é o Bizu, pô. Recentemente, recentemente, o quê? Talvez 10, 8 anos atrás, teve um jovem da base de São Paulo que teve que mudar o nome, também Chumbinho. Chumbinho. Não foi é um desenho, né? E o Max Pardalzinho? Vinha Max Pardalzinho Max também. Pardalzinho. É, viu? Boiadeiro. Mas isso é nome de jogador, né? Boiadeiro, é, né? É, porque geralmente é pra diferenciar de outro essas coisas, né? Ele passou em algum lugar que tinha outro Max. É. E nesses Lucas de hoje, faz as contas. Lucas pra cacete. Lucas também. Veríssimo. Esse que tá aparecendo no São Paulo também é Lucas Fernandes. É o do Fernandes. Palmeiras, o Lucas. Lucas Fernandes. Né? O direito do Palmeiras lateral, que é o Lucas. O Lucas. Já temos fora. Tem o Lucas Moura. Lucas Leiva. E Lucas Moura, que virou Leiva. Moura, porque era o único Lucas. Lucas Lima. Que, aliás, era Marcelinho o Lucas do São Paulo. Era Marcelinho. Lembra que mexeram no Marcelinho? Porque... Lucas Lima. Lucas Lima. Lucas Lima. Bons Lucas, inclusive, nós temos, né? Um Lucas melhor que o outro, hein? Um Lucas ruim, hein? O Veríssimo talvez seja o mais fraquinho e também pela posição, né? Tem até o Lucas Barrios também. O Barrios é Lucas, né? É, Barrios. É verdade, tem bastante Lucas. É verdade. Ele Lucas. Aí, curiosidades do mundo do futebol aqui no estádio 97. Hã? O Prato também? Lucas Prato? Lucas Prato. Com dois C's. Lucas Prato, é verdade. Não é com dois C's? É, com dois C's. Lucas Prato. Mas é Lucas. É verdade. Tudo tipo Faustão, né? Ô, Lucas, meu. Olha só, quem ganhou a camisa oficial do Palmeiras, fechou o resort do estádio 97. Aí, ó. Marcelo Ganga. Ó, Ganga, é nóis. Marcelo Ganga. Quando ele sai da praia, a namorada dele põe a Ganga. Põe a Ganga? Ah, sensacional. Marcelo Ganga ganhou. Essa eu vou morrer frustrado de não ter feito isso. Marcelo Ganga vai receber lá no resort, embrulhadinha, bonitinha, a camisa oficial do Palmeiras. Ele que vai estar no resort do Estádio 97 de 10 a 12 de junho com toda a equipe do Estádio 97 lá no Bourbon. Fala, mano. Ô, Sombra, inclusive a gente tava falando de mulheres agora há pouco. E ela ligou. Não. Ah. RG fez que fez que ela terminou, hein? Quem? Quem terminou? Fernanda Gentil. Terminou? Ah, sério? Pô, mas acabou de dar luz, pô. Não, 7 meses já tem um moleque. Sim, praticamente, mano. Acabou de ter filho. Acabou de ter filho. Você foi o pivô, não foi? Desmanchou mesmo? Eu não sei se é verdade, mas eu tenho a impressão que uma vez eu ouvi uma matéria, ou li, que a maior parte das separações acontecem após o primeiro ano do nascimento da criança. Que é quando os dois não dormem, estão tudo irritado. É verdade. Que bom que dessa eu já escapei 3 vezes. 3 vezes? Já nasceram 3. Os 3 filhos são corintianos, Celso? Não, 2 são paulinas. 2 são paulinas, eu tive a Carolina, que está com 18 anos, acabou de entrar na ECA, ou seja, olha, tá fazendo jornalismo. Boa. A Beatriz, com 13. A Carolina tinha muito ciúme do Corinthians quando era pequena. Eu tava fazendo o almanaque do Timão, né? Então demorava muito. Cadê o papai? Ah, papai foi trabalhar. Ela falou, maldito Corinthians. Olha, mesmo que não fosse... Mas você vê que intuição dela, né? Assim, então ela já tinha... É interessante isso. A Beatriz nasceu corintiana, o São Paulo ganhou a Libertadores de 2005. A mãe e irmã e a irmã saíram comemorando com a toalha. Beatriz foi atrás e nunca mais voltou. Tá certo. E o Daniel, que é o meu terceiro, o meu caçula, as pessoas nas festas, ele é muito mais jovem, as pessoas nas festas falam assim, ah, foi tentando um menininho. Eu falei, não, fui tentando um corintiano. E nasceu, né? O Daniel, de fato, é corintiano, mas é o único. Ô, Celso, mas o fato de você ter, por exemplo, duas São Paulinas em casa, vamos supor, antes de tê-las, não que você tivesse raiva do São Paulo, nada disso. Muito pelo contrário. Assim como eu também não tenho raiva de time nenhum, e aqui entre nós, assim, pelo menos, acredito que não tenhamos. Mas o fato de você ter um filho que torce para outro time não estreita um pouco a relação com o time? Quando você tem um filho, assim? Ou você mantém cada coisa no seu lugar? Na minha relação com o São Paulo, por exemplo, já era estreita por causa do meu avô. Uhum. Gostei muito do meu avô. E um acidente, eu e meu avô não torcemos para o mesmo time, que a gente tinha afinidade em todo o resto. Sim. Então eu já tinha essa simpatia pelo São Paulo e eu acho que é meio uma lei do eterno retorno, né? Não tem aí umas teorias aí da lei do eterno retorno? Eu acho não que depois, foi lá, mas tua filha foi, né? Depois de duas gerações, né? Porque o meu pai também é corintiano, filho de um São Paulino, que também fez muita força para ele ser São Paulino. E não foi? E as meninas espontaneamente... Eu curto essa diversidade, assim. Acho legal, Celso? Eu acho. Eu conheço um santista que o filho é São Paulino, mas o pai acaba virando meio a meio, assim. O cara sabe quando começa a adquirir carinho. Esse carinho a gente tem. O carinho pro futebol lá em casa é muito grande, né? Uhum. A gente se pega torcendo para outros times, às vezes se policiando. Meu filho, quando o Santos jogou com o Barcelona, eu até brinquei, falei assim: ah, não vamos torcer contra o Santos, né? Não, tem que torcer contra o Santos, não sei quem. Então, foi mais radical que eu, às vezes. Se policiou, ele me policiou, né? E mesmo essa relação com o Palmeiras, santo amigo palmeirense, que a gente acaba misturando um pouco as coisas, né? Eu tenho boas lembranças de grandes amigos palmeirenses. Na minha vida, eu tive mais amigo palmeirense que corintiano. Os meus grandes amigos são palmeirenses. Mário Sérgio Venditti fez o almanaque do Palmeiras comigo. É verdade. Com palmeirense é fácil amizade. Não fazer amizade com corintiano é complicado. E o Celso? Sempre tive bastante amigo palmeirense. E por falar entre Corinthians, Palmeiras e São Paulo, procede aquela história do jogo das barricas? O que foi aquilo lá? De fato, o São Paulo passar por um momento ruim, isso é 1938. O São Paulo acaba aquele primeiro São Paulo que... Ele foi inaugurado em 35. Então, é isso? Em 30 tem o primeiro São Paulo que acaba em 35. Sim. Aí um grupo de abnegados ressuscita o São Paulo Futebol Clube. E aí estava de novo passando por momentos difíceis. E estava por momentos difíceis. Na verdade, o que salva o São Paulo é uma fusão com outro grupo de um time chamado Estudantes. Esse Estudantes incorporou muito o São Paulo. Mas ali, naquela altura, 1938... São três anos após o nascimento do segundo São Paulo. Isso. O São Paulo, nessas primeiras campanhas, é meio coadjuvante no campeonato. Né? O São Paulo vai arribar mesmo com o Leônidas da Silva. O Leônidas foi para o São Paulo, que o Pelé foi para o Santos. 42, ele chega, 43, o São Paulo ganha o primeiro título. Tá. E naquela altura, em 38, o São Paulo realmente passava por dificuldades. E o São Paulo mesmo promoveu um festival... um torneio chamado Henrique Mundel, que era no mesmo dia, jogos curtos de torneio início, né? Como torneio início, jogos de 20 minutos com a final no mesmo dia. Por isso você não vai encontrar no aplicativo do Almanac do Timão, porque lá só tem os jogos de tempo oficial. Uhum. Isso foi uma exceção. Era o quê? Um amistoso? Era um quadrangular, onde teve as tais barricas, né, para arrecadação. O dinheiro. Era um torneio em prol do São Paulo Futebol Clube, jogaram na preliminar. Corinthians e Palmeiras, na preliminar, São Paulo e Portuguesa, ganhou a Portuguesa, foi para a final. Corinthians e Palmeiras empataram, o Corinthians foi para a final por algum critério, eu acho que número de escanteios. Ah, e no mesmo dia, e no mesmo dia, Corinthians e Portuguesa fazem a final, e o Corinthians é campeão dessa taça, uma taça chamada Taça Henrique Mundel, que é um dos diretores antigos do São Paulo. Ela está no Parque São Jorge até hoje, no Memorial do Corinthians. Uhum. Então, houve esse jogo. Houve torneio, né? Um torneio organizado pelo São Paulo Futebol Clube. As pessoas naquela época eram mais solidárias. Os outros clubes da cidade se comprometeram a jogar, deixar a renda para o São Paulo Futebol Clube. É claro que nas redes sociais o pessoal dá uma exagerada. É o jogo das barricas, estavam morrendo de fome. Porque, na verdade, né? Agora descobri que não era jogo das barricas, era torneio das barricas. Era um torneio das barricas, foi mais que um jogo. Foi mais que um jogo, foram três jogos. Né? É verdade que era comum na época isso? Olha, quando o Palmeiras, dependia muito das relações entre os clubes. Uhum. Quando, era melhor, né, a relação, né? Quando o Palmeiras estava ameaçado, o negócio da guerra, pressionando para mudar o nome, dizem os mais antigos até que queriam pegar lá o campo do Palmeiras. É verdade? Então, os mais antigos, o Oberdan Catani morreu dizendo que ficou lá de madrugada com um pedaço de pau na mão esperando os São Paulinos. Porque o São Paulo era um clube já com uma certa força política, um clube de advogados, um clube de doutores, que não tinha o seu campo. Isso não mudou ainda. Né? e não tinha o seu campo. Então, correu muito mais boato, você não tem isso documentado. Mas no boca a boca, pegar o campo do São Paulo poderia pegar o campo do Palmeiras. E nesse momento, o Palmeiras organizou uma série de atividades esportivas, até pedestrianismo. E o Corinthians, por exemplo, sempre mandava representante. Sempre tinha o representante do Corinthians lá, né? Então é mais ou menos como a vida é hoje também, né? Os ventos políticos levam política, as pessoas para um lado ou para o outro. Ô Celso, conta um pouquinho para as pessoas desse Mundial de 51 do Palmeiras aí. Porque pós-Copa, o que aconteceu? Conta pra gente aí, como é que foi. Tem um monte de gente que me pediu aqui, porque você é um cara historiador, pra você contar. A depressão, né? A depressão do futebol. Você imagina perder um jogo pro Uruguai aqui, ninguém queria nem ouvir falar de futebol. Logo depois do Flamengo, do Brasil e Uruguai, de 50, teve um Bangu e Flamengo no Maracanã, um dos menores públicos, porque ninguém tinha... Bom, a nossa... O pessoal deu uma brochada. Nossa faixa etária lembra da derrota de Sarriá. Eu lembro que naquela tarde meu irmão queria jogar bola e eu falei, deixa isso pra lá, não quero. E aí como é que foi, Celso? Aí no ano seguinte... A CBD organizou Confederação Brasileira esse campeonato, que é a Copa Rio. Eu costumo dizer que as coisas não precisam mudar de nome para elas terem valor. Não é porque hoje a gente vive numa república que você vai chamar Dom Pedro I de presidente. Ele não era presidente, ele era imperador. Imperador. Era uma coisa com até mais poder que presidente. Mas não chamava presidente, chamava imperador. Imperador. Eu acho que a Copa Rio é isso. Ela é uma coisa importantíssima. Mas não precisa chamar de mundial, né? Essa sanha de chamar de mundial. Ela é um mundial mais legítimo. Mas foi comovente no Brasil inteiro, não foi só... Pelo menos em São Paulo e Rio. Que tiveram os representantes. Foi os representantes. Foi um campeonato armado para o Vasco ser campeão. E não deu de novo. O Palmeiras Vasco ganhou do Vasco na semifinal. O tal Expresso da Vitória. Uhum. Tanto que a final é no Maracanã. É. Palmeiras é campeão ganhando da Juventus. No Maracanã. Ganha um jogo e empata outro. Empata outro. Com a Juventus. É. Né? Então tem esse cabo de guerra dos que querem. Eu acho que essa questão dos mundiais, envolvendo todos os mundiais... Acho que parece disso de modo de hoje, né? Você tem o ponto de vista legal e legítimo. O que é o legal? É o tal carimbão da FIFA. Né? Isso a Copa Rio não tem. Mas é legítima, no sentido de que foi um grande campeonato disputado numa época em que não se fazia esse tipo de intercâmbio, né? Com grandes representantes. O Mundial lá de 2000 do Corinthians, que em termos de dois grupos, viu, São Paulo, foi muito parecido muito com a parecido, Copa Rio. Né? Foi muito parecido. Né? Mas tinha chancela, né? Então, esse tem a chancela. Sim. Mas, é mas agora, quando você fala novo, de legitimidade, sempre vai aparecer alguém dizendo que tinha o Raja Casablanca, que o Corinthians não ganhou Libertadores, que a Globo não cobriu, quem cobriu foi a Bandeirantes, que era torneio mas de verão. Todo mundo vai falar. Né? Assim como a Taça Intercontinental. Oficialmente, ela não é um Mundial. Ela é a Copa Intercontinental. Porque a FIFA tem 6 filhos. A FIFA não pode dar uma chancela de mundial para algo que envolva só 2 dos seus filhos, a América e a Europa. Embora na prática seja o que vale. Mas você vai dizer que o grande Santos não foi campeão? Vai dizer que o grande Real Madrid não foi campeão? Não é porque você está chamando de intercontinental que não é. Que não tem esse peso. Né? Então, hoje em dia, as pessoas estão muito atrás do carimbo, né? Do oficial. Que é uma... O que vale é o que muito foi brasileira, né? Do cartório. O que vale é o campo mesmo, né, Celso? Se for ver. Porque eu falo para os meus amigos. Mas está muito atrás para desmerecer o do outro. Também, principalmente por isso. Não, o brasileiro ele tem isso, né, cara? Eu quero desmerecer o. O meu vale mais que o seu. A Taça Brasil, que reconheceram lá. Eu acho que foi um engano da CBF chamar de campeonato brasileiro o que não era. O Palmeiras ganhou 2 no mesmo ano. Então, como você vai ser campeão brasileiro 2 vezes no mesmo ano? Fora que a Taça Brasil que o Botafogo ganhou em 68, o torneio já estava desmoralizado, resolveram fazer a decisão já em 69 com o Fortaleza, já não dava vaga mais para Libertadores. Não é a mesma Taça Brasil que o Bahia ganhou lá em 60, sim, que fez uma festa danada. Exato. Campeão de 59 já em 60. É. Já o Santos naquela final, com todo o respeito, foi meia bomba. Sim. Não botou o Pelé, tinha coisa mais importante para fazer. Exato. Mas para o Bahia... Tem um senhor valor. Claro. Então você tem as nuances nisso tudo. Alguns falam assim, as Taças Brasil do Santos não valeram porque já entrava na semifinal, fazia 4 jogos e era campeão. Mas era o regulamento da época. E tem mais uma coisa, você não tinha outro campeão brasileiro. Só tinha aquele Taça Brasil. Existia, né? Mas não é por isso que você vai chamar tudo de campeão brasileiro. Campeão. A CBF, quando legitimou, o que é que fez? Deu réplicas, pequenas réplicas, da atual taça. É um engano. Porque quem foi campeão da Taça Brasil lá atrás já ganhou taça, uma taça, que né? Não é essa. Taça, Olha que loucura que os caras fazem, né? Eu outro dia até no Cartão Verde queria discutir sobre isso com o Laor, E o Lauer estava fazendo uma confusão danada. E não tem nada a ver. Né? O Lauer falou, não, porque a CBF não legitimava títulos da CBD. Não é isso. Os títulos da CBD foram até 82. Uhum. Até 80, né? É, 82 já era nunca CBF. Ninguém disse que o Atlético Mineiro não era campeão de 71. Uhum. E era CBD. Então o problema não é CBD, CBF. Sim, claro. O problema são campeonatos diferentes que o RG até viu e alguns, como os Robertões. Exato. Então, na dúvida, vamos chamar tudo pelo nome que as coisas têm. E dá o valor que as coisas têm. Né? Cada um é na sua época. Eu falo para os amigos palmeirenses, a Copa Rio, um senhor torneio equivalente a um Mundial. Mas fica essa forçação de barra, né? Querem a tal da chancela. Eu acho particularmente uma coisa lamentável, né? Acho que as coisas têm que... Cada coisa tem seu valor, né? E não pode desmerecer também. Paulistão. Não tem gente que fica falando paulistinha. Eu pergunto pra vocês, o paulista de 93, que o Palmeiras ganhou tirando o pé da lama, foi um paulistinha? Não. Foi o maior título da vida de muita gente. E do Corinthians 77? Esse, então, nem se fale. E em 54, pro meu pai... campeão do quarto centenário. E aí? Aí eu te digo, sabe o que essas pessoas foram naquela época? Foram campeões do mundo, porque o mundo delas era aquilo. Era aquilo. Certo? É verdade. Elas não tinham celular, elas não tinham internet, elas não tinham nada. O mundo delas, então elas foram campeãs do mundo delas. Concordo com você. Aliás, o Campeonato Paulista provocava uma emoção muito grande. Nossa. Muito grande. Muito maior. O meu avô brincava comigo, fim de campeonato, quando acabava o brasileiro. Eu sempre lembro de uma frase dele falando pra mim, o que interessa é nós aqui. Que era o conceito da época, né? O conceito que a gente tinha, uhum, de tirar sarro do teu vizinho. Teu vizinho não era gremista, não era flamenguista. E é o choque de avaliação hoje, né? Porque hoje o jovem, você pega aí, até da idade do mano pra cá, o pessoal já tem, sabe, a coisa de estadual, ele não sei o que. Mas não pra, gosta, mim, né? Pra mim não, adoro o estadual. O nosso amigo, né? Jeová, o vintaço aqui do Estádio 97, Santista. Ele faz uma observação muito pertinente, Celso. Ele fala assim, olha, na década de 60, por exemplo, era disputado o Intercontinental, o time sul-americano e o time de lá, da Europa. Era um jogo único, né? Ele fala assim, mas na Copa do Mundo também não tinha países de Ásia e Oceania, ou África. Então, África tinha ou não? Acho que não. África em 66, não, Marrocos. Eles entraram depois, né? O Egito disputou uma daquelas primeiras dos anos 30, 34. Então, mas nessa época aí, Celso, tinha só pouquíssimas agremiações, né? Questão... A primeira Copa do Mundo, acho que tinha 8. Questão política. Não. O que você acha que o Avelange ficou tanto tempo no poder? Porque deu boi pra África e pra Ásia. Então, mas aí você até entende por que o Intercontinental tem dois clubes. Porque também os clubes foram inseridos depois, né? Os clubes de outros continentes. Porque convenhamos, futebol é América do Sul e Europa. Então, mas aí você pode dizer também que antes do brasileiro, você tinha o torneio Rio-São Paulo, de 50 e era legal esse torneio até Rio-São Paulo, 66. Né? Legal, né? Muito legal. Os caras também podiam dizer que quem ganhasse o Rio-São Paulo era o campeão brasileiro. Campeão brasileiro. Uma vez que fora São Paulo e Rio, com todo o respeito aos mineiros e gaúchos. É. Né? Mas aí, os mineiros e os gaúchos têm um protagonismo que o futebol africano, asiático, nunca teve. Mas que também mineiros e gaúchos conquistaram depois. Porque você tinha o campeonato... Mas já eram grandes. Mas você tinha o campeonato brasileiro de seleções. Minas e Rio Grande do Sul não chegavam. Não. Era sempre São Paulo e Rio. Claro, Atlético, Cruzeiro, Grêmio e Inter. Eles ganharam muito impulso, principalmente a partir dos estádios. O Mineirão. Em 65. E o campo do Inter em 69, o Beira-Rio. Né? E mesmo o Olímpico, que era de 54. Mas isso é que deu impulso. Não por acaso, em 66, é o último Rio-São Paulo. Porque a partir de 67, o que, que eles fazem? Eles incorporam gaúchos e mineiros e transformam no Robertão. Já não dava mais para segurar daquele jeito. Era o Roberto Gomes Pedrosa. Porque o Rio São Paulo já chamava Roberto Gomes Pedrosa, o Rio São Paulo. Quando entraram os outros, virou Robertão, que é um Roberto ampliado. É. Sabe quem foi Roberto Gomes Pedrosa? Não me recordo. Além de uma praça? Além de uma praça? Aí você me pegou, não sei. Não me recordo. Goleiro do São Paulo? Goleiro do presidente Botafogo, de São Paulo? Presidente. O Pedrosa chegou a jogar Copa do Mundo. Era um dos goleiros. Então, se o Rogério Ceni um dia for presidente, não terá sido o primeiro goleiro presidente de São Paulo. Porque Roberto Gomes Pedrosa morreu enquanto presidente da Federação Paulista, em 54. E aí homenagearam ele. Aí deram o nome do homem para o torneio, que já existia desde 50. Né? Então, de repente, numa forçação de barra, vamos supor o torcedor da Portuguesa. Portuguesa ganhou os Rio-São Paulo de 52 e 55. Portuguesa pode querer... Começa que a querer reivindicar o título de brasileiro, né? E aquele time da Portuguesa, Muca, Nena e Noronha, Djalma Santos, Brandozinho, Ceci, Julinho, Renato, Nininho, Pinga e Simão, meia seleção brasileira, ganhou dos grandes da época, ganhou uma final do Vasco, ganhou outra do Palmeiras, não é brasileiro? Nessa concepção que transforma o Brasil em brasileiro, aquele Rio-São Paulo também é brasileiro. Hoje não acaba isso. Olha, hoje, aula de futebol, de história do futebol, com o Celso Unzelt no Estádio 97. É bacana demais. Pena que sabe pouco. O Estádio 97 tem oferecimento do Extra, Benjamin. Olha só, você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos e torcer. Então segura o coração, hein? Porque tá chegando o fim de semana, minha gente. É dia de jogo, jogo dos bons. É dia de chamar os amigos para sua casa, para ver seu time dar show de bola na TV e ainda tomar aquela cerveja bem gelada, né? Então, olha, os craques do gramado vão entrar em campo para essa rodada do campeonato. Mas e você, hein? E você? É hora de você fazer as compras e organizar a torcida. E para isso, vou te fazer a pergunta. O que que não pode faltar? Hã? Hã? Não pode faltar cerveja, rapaz. Então aproveite que o Extra tem o melhor preço e não deixe faltar o Itaipava em casa, tá certo? Você vai curtir o futebol com os amigos, tem que ter Itaipava. E você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e cerveja, o Extra é o dono da bola. Você entra com a Itaipava e eles com o pé quente. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece o Extra Gol. Mas lembre-se, hein? Beber... só com moderação. É isso aí, Estádio 97, também no oferecimento de impermeabilizantes Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Agora é hora do momento sem parar. Três ouvintes na sequência. Vamos lá, rapidinho, sem parar. Agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Mais tarde, na sala de justiça. É, mais tarde lá. Alô? Na sala de justiça. Quem fala? Vamos lá. Vitor. Vitor ou Victor? Victor. Victor do quê? Victor Queiroz Araújo. Quantos anos, hein, Victor? 30. 3.0, RG. Responda rápido, Celso. Quem tá em Victor até agora? Ah, mas é sensacional. Eu e Victor. Viu? Parabéns, Celso Zelt. Foi gostoso. Isso é um complô. Isso é um complô, velho. Isso é um complô, eu vou te falar. E qual que é o bairro aí, ô Victor? Freguesia do Ó. Freguesia. O bairro é verdade. Celso Zelt, não sei se você vai saber ou não, mas é verdade que é o bairro mais antigo de São Paulo? E teria começado na freguesia? Não tenho essa informação. Mas é um dos mais, porque uma aluna minha fez um trabalho sobre a freguesia. E realmente é bem antigo. Bem velho. É bem velho. Mas aquele deve... trabalho foi esse cumprido para eu ler. Viu? Não acabava era coisa de São Paulo, né? Falar da freguesia. Mas se deve ao... se deve ao grande compositor, né? É verdade. Se deve ao grande compositor a fama, né? Qual? Como assim? Ué, não tem... Ah, sou da freguesia do Ó. Ó! Ó, aqui pra vocês! Punk da periferia. Punk da periferia. Ô, Victor, e o time? São Paulo. Tricolor. Ei, time do avô do Celso. É, isso aí. Você gostaria de fazer alguma pergunta pro Celso sobre a história do São Paulo? Cara, eu... Aproveita que o cara conhece, hein? Eu tô vendo, ele conhece bastante. E eu liguei mais pela torcida... Ah, então tá bom, mas tem que falar a frase direitinho aí. Quero ir na torcida Estádio 97. Muito bem, você vai lá no camarote único. Aliás, antes que caia a sua ligação, porque às vezes cai, só pra você não perder aí a chance de anotar o endereço, você tem que estar às 7 horas da noite, na quarta-feira, na rua Curumins, número 5. Rua Curumins, número 5, é uma travessa da Marginal Pinheiros em frente à usina de traição. Certo, certo. Não, tranquilo. Não pode furar. Curumins número 5. Não, isso. Pode deixar, pô. Quarta-feira eu tô lá, com certeza. Depois põe na internet, você acha direitinho o endereço. Tô tentando ligar, acho que eu já escuto vocês há uns 8 anos. Eu tô tentando ligar faz um tempão e só hoje que eu consegui, cara. É difícil mesmo, mas na hora é consegue. Mas você conseguiu, tá vendo? Já conseguiu um esquema legal pra ir na torcida estádio, não é bacana? Sensacional, bacana, show de bola. Você acha que o São Paulo, apesar da dificuldade do adversário, vai conseguir apresentar o mesmo futebol no próximo jogo? Olha, eu creio que, assim... Eu acho que o São Paulo vem melhorando pouco, mas vem mudando a cara. Eu acho que era assim, eu era contra a saída do Osório. Eu acho que o Osório podia ter tido um pouco mais de tempo para trabalhar. E agora com o Balda também sou contra mandar ele embora, sair. Eu prefiro que deem um tempo a mais para ele. E torcer pro Ganso, né? Desencantar mesmo esse ano e virar um... Nós estamos tão carentes de camisa 10 e de meia na seleção, no Brasil, que ele podia ser esse cara, né? Ah, mas eu não vejo o Ganso aí à frente do Felipe Coutinho, sei lá, do Oscar, do Não, William. Tudo bem. Não, hoje também não. Eu não vejo também. Não, também não. Não vejo. Mas assim, que ele tem qualidade técnica pra isso, eu acho que ele tem. A questão é mais ele... Olha, o domínio de bola que o Ganso tem, o controle da bola que ele tem, o passe em profundidade, o que ele acha, nesses quesitos ele é fantástico. Ele quase não perde a bola, você vê que, assim, às vezes tem 3 jogadores em cima dele, ele consegue achar um passe e eu acho que o que falta pra ele mesmo é mais atitude. No quesito visão de jogo e domínio de bola, ele é nível internacional, acho que é classe mundial, no chão. Exatamente. Teria nível para jogar. O que falta no Ganso, eu acho, que é aquele grau de competitividade, de velocidade, dinâmica, para ele ser o jogador realmente completo. Ambição, né? O que você pensa sobre isso, Celso? Eu acho que pegou muito o aspecto físico, né? É. Depois que ele se machucou ali no Santos, ele jogou com o Grêmio, e gente que conviveu com ele... costuma comentar que o mesmo ele nunca mais vai ser. Uhum. Né? Então, acho que teve esse aspecto físico. O Victor levantou bem uma questão sobre atitude, atitude e combatividade. Realmente isso falta, sempre faltou pro Ganso, pro ser o jogador que a gente sonha que fosse. Né? Eu já tive muitas idas e vindas assim, com o Ganso. Muitas vezes já me cansei de esperar ele voltar a ser o mesmo de 2010, 2009... Aí, de repente, ele dá aqueles lampejos, eu volto a acreditar. Uma coisa é certa, o jogador, com as qualidades que ele tem, não tem outro. Né? O Mano citou outros que eu acho que estão até acima dele mesmo. Talvez só não o Oscar. Acho que na seleção brasileira... Também não curto Oscar. Fora o Neymar, nenhum tem a qualidade técnica do Ganso. Qualidade técnica, sem dúvida. E ele corre sozinho, né? Ele corre sozinho. E isso é que deixa a gente inconformado, porque ele corre sozinho numa faixa que ele está sozinho e não chega. Isso é que dá uma agonia na gente. O tempo vai passando, os anos vão passando. Ele já não é mais o garoto que foi. É. E a gente vai sempre lembrar do Ganso como o cara que poderia ter sido mais. Né? Acho até que do caso, especificamente agora, o Balsa está tentando um esquema em que ele possa jogar mais à vontade. E acho que é até por isso que em alguns momentos ele tem rendido mais que o time do São Paulo. É, eu acho que ele passou do tempo, né? Eu acho que faltou ambição para ele. O Ganso, ele poderia ser completo se ele se dedicasse, por exemplo, com todas essas características que ele tem, se ele fosse um excelente batedor de falta, que é uma coisa que ele poderia se dedicar e parece que, sabe, não tá nem aí. Então não bate uma falta, cobra um escanteio. Ele precisava ter mais... ele cobra. Ah, mas é, sabe, Sombra, vai lá. Só que como não, ele é alto, não tem ele aquela... tem mais importância talvez dentro da área. Mas tinha que quem ser cobra, o cara. Acaba cobrando o Michel. Ele tinha que, se ele hoje é o cara no futebol brasileiro, aqui em São Paulo, no São Paulo, o cara da bola parada também, o cara da falta, o cara... Pô, ele seria completo. Mas na boa, RG. Seria completo. Eu vou traçar um paralelo aqui, que eu sei que a torcida do Palmeiras vai ficar puta comigo. Mas o negócio é o seguinte. O Ganso, em determinado momento da carreira dele, deu azar. Fora a lesão que ele teve no Santos ali, que fez com que ele nunca mais voltasse a ser aquele jogador que participou naquela passagem em 2009, 2010, 2011, com a camisa do Santos. O Ganso, ele deu um baita azar. Primeiro, o lance da lesão em si, nos dois joelhos. Ele operou os dois joelhos. Segundo, ele, quando assinou um contrato com o São Paulo não tinha um time redondo e ele ficou muito carente por ser um jogador teoricamente decisivo, um jogador diferenciado dentro de um elenco que não era. Você pega, por exemplo, o Alex, do Palmeiras, que jogou no Palmeiras e fez sucesso, é um grande jogador, assim como o Ganso também era. Só que o negócio é o seguinte, Domenico Gatto, o Alex, se você pegar o entorno do que ele tinha, dentro do Palmeiras, dentro do Cruzeiro, ele só jogou em timaço. Isso fez com que o futebol dele fluísse de maneira natural. Porque você tem um time capacitado do seu lado, é natural que você consiga, talvez, despontar e mostrar a qualidade que você tenha. Quando você tá cercado, tá certo? Por um monte de pedras, um monte de cone. Ele pegou os últimos anos do Alex. O Alex nunca jogou em time ruim, cara. Jogou no Curitiba, que quase caiu. E não caiu por causa do Alex. Não, mas ele tava encerrando a carreira. Tá, mas tudo bem, mas... É, praticamente ruim. Salvou, né? Livrou o Curitiba. Salvou os caras, ajudou pra caramba. Jogou muito. E o Alex também teve suas passagens menos brilhantes pelo Flamengo, a primeira pelo Cruzeiro. Eu vou dizer, no próprio como Palmeiras, torcedor, né? Do Palmeiras, mano, teve momentos que muitos torcedores... também. Tem muitos torcedores bem lembrados. Alex Otan. Muitos torcedores falavam que ele dormia em campo. É. Acho que a última passagem dele pelo Palmeiras... Sabe, não curtiu, não. Vitor! Palpite para quarta-feira que vem, São Paulo e River. 2-0, São Paulo. Então tá bom, cara. Um abraço para vocês. Tem que estar lá, então, 7 da noite, na Rua Curumins, número 5, de onde sai o traslado para o estádio do Morumbi, no camarote único, tá bom? Tranquilo, pode deixar que estarei lá. Falou, cara. Um abraço. Obrigado pela ligação. Valeu. Abraço. Vamos lá, tchau. Mais ouvintes no momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. Mais tarde, na Sala de Justiça. Alô? Opa, quem fala? Leonardo. Fala, Leonardo, tudo bom, meu? Boa noite, Dudu. Boa noite, Leonardo do quê? Oi. Leonardo do quê? Leonardo Javier Saavedra. Saavedra. Conseguiu. Conseguiu. Saavedra. Consegui. E quantos anos você tem, cara? Oi? Quantos anos você tem? 41. RG? Você vai sair de férias hoje, então, ó, 4.0 aí, como é que fica? Celso, você acha que um cara que no Leonardo, ele é analfabeto? Muito boa a saída, muito boa a saída. Eu aqui batendo cabeça com o Saavedra e ele me vem com essa. 10 de novo! Deu 10? 10 de novo! Deu 10! Caraca, mas, velho. Teve um endosso. Nada como ter o peso. Celso, você volta depois das minhas férias, hein? Pode deixar. Você, só pra entender, a série já tá afiado assim. Porque você precisa tirar voltar. Diferenças. Você precisa tirar. E o bairro? Qual que é o bairro, Leonardo? Eu tô no Capão Redondo. Capão Redondo. Capão Redondo. E o time? Qual o time? Tricolor. Tricolor. Galera quer ir no Vipão lá, velho. Eu quero ir na torcida Estádio 97. Ô, rapaz, você já teve lá no Camarote Único alguma vez, não? Não, primeira vez, Odoro. É, então, mas ó, comida, bebida. Só quer comer, mano. Tratamento de primeira, vai ser legal demais, viu? Comer, beber. É isso aí. Então, e uma aí? Dica, velho, ó, almoça pouco. Eu tô no volante dirigindo. Eu encostei o carro aqui agora. Aqui. Legal, cara. Cuidado, hein? Vê lá onde você encostou aí, hein? É, me diz uma coisa. Você acha que o Kelvin e o João Schmidt garantiram titularidade no tricolor depois do último jogo? Ah, eu acho que tem que dar continuidade para ver se o time vai fluir, né? Tem que dar continuidade porque não adianta ficar trocando toda hora. Tem que aproveitar que os meninos jogaram bem aí e mandar dar continuidade, né? Dar uma continuidade para ver se segue o time fluindo, né? Tá certo, verdade. Você vai sempre ao Morumbi ou você vai só de vez em quando? Vai a primeira vez? De vez em quando a gente vai lá no meio da torcida lá, dá uma torcida de vez em quando. Vamos ver se a galera vai comparecer agora quarta-feira, né? Você também ficou bravo ou você gostou daquela intimada que o marketing do São Paulo fez? Falando, ó, agora sai. Tipo, sai do sofá e vem pro jogo. Modinha. Na verdade, é assim. Já que se a torcida tem direito de cobrar, então a diretoria tem que cobrar também, né? Porque não adianta a torcida só cobrar também e não comparecer, né? Não apoiar o time. Então, se o time tá começando a melhorar, a torcida tem que comparecer, né? A torcida tem que comparecer no estádio pra empurrar o time também, né? Ajudar, né? Não, mas aí você tem razão, man, porque agora é o momento que o São Paulo precisa do torcedor. São Paulo tem um adversário dificílimo contra o Rio. Não adianta a gente, torcedor, criticar e na hora já não parecer pra apoiar também, né? A gente tem que apoiar, né? Não, mas também acho. É, o São Paulo tem um jogo dificílimo agora contra o River, um adversário aí que tá brigando aí pela segunda colocação do grupo. A gente tem que acho assim, a gente tem que dar a primeira final de São Paulo, né? É, a primeira final, né? A gente tem que pensar em passar pelo River pra depois continuar com a possibilidade de dar vaga e ir lá pra Mortida e tentar conseguir a vaga, né? Falar em apoiar, já resolveu lá, Shadow? Sabe se o negócio de ingresso pro torcedor, facilidade? Não, sei. O que abriu venda pra sócio torcedor? Abriu a venda pra sócio. Isso. Inclusive, eu acho que foi hoje, né? Agora, o que eu reclamo, RG, é o seguinte, eu sou sócio torcedor também, a questão não é o caso. Sábado eu entrei para comprar o ingresso do jogo contra o fantástico West de Itápolis, um jogo que lotou o estádio Morumbi, tava muito difícil, né? Cara, sábado, meio-dia, eu tentando comprar e não conseguia. Não dava pra comprar. Não, então, eu tive anos atrás, eu era sócio torcedor, só que eu deixei de ser porque a gente às vezes comprava ingresso e conseguia comprar, mas não conseguia entrar no estádio. Então, sempre tinha problema. Então, o São Paulo tem muito que melhorar nessa situação. E há tempo, né? Há muito tempo, não é de agora, não. Verdade, é lamentável. Ô, Leonardo, grande abraço pra você. Deixa o seu palpite pra São Paulo e River. 2-1, São Paulo. E o São Paulo que joga agora no fim de semana contra o São Bento, né? E precisa ganhar e torcer para um resultado adverso do Audax, para o São Paulo ficar na primeira posição do grupo e poder jogar em casa. Porque, por enquanto, quem joga fora é o São Paulo. Ah, é? É. O São Paulo está em segundo no grupo. Pois é, tem que ganhar e depende do Santos ganhar, né? Do Audax. Né? É, mas o Santos é gente boa, é com o irmão, vai ganhar os caras lá. Esse jogo é na Vila, eu acredito que não vai ter problema, não. Né? É, o problema é que nós somos de Centurion, amigo. O problema é que a gente vai nesse mistão aí, não pelo jeito, né? Então tá bom, amigo. Um abraço, você tem que estar lá, olha, Rua Curumins, número 5. Rua Curumins, número 5, quarta-feira, até 7 da noite, tá bom? Até as 7 da noite, Rua Curumins, número 5. É um bar legal lá, vai ter um esquenta lá pra reunir a torcida Estádio 97, tá bom? É só chegar lá e dar um nome. Isso, isso aí. O pessoal do Camarote Único, quem que vai? O Mota que vai nessa? O Mota é um pé gelado, cara. Motica, velho. Ai, Motinha. O Mota é um pé gelado, não, mas tá fora do estádio. Ave Maria. Ele não entrou? Não, ele ficou na banca. Bom, vocês sabem, se não ganhar no River, vocês já sabem por quê. Ai. Valeu, Leonardo, um abraço. Valeu, tchau. Vamos lá. Mais um ouvinte, o terceiro ouvinte no momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Chocolate. Um cafezinho? Não, eu quero chocolate. Cafezinho é legal. Alô? Alô? Alô? Alô? Quem fala? Júnior. Ô, Júnior, tudo bom? Beleza, cara. Joga o nome completo pra nós aí, vamos lá. Ah, meu nome é... Dá risada aí. É Oresto Júnior. Como? Oresto Júnior. Oresto? Isso aí tá na cara que é a vingança do pai. Ah. Oresto? Oresto Júnior, só isso? Não, de Andrade. Ah, vem três vezes sem de Andrade. Oresto Júnior de Andrade. Ou é de Andrade Júnior? Vem três vezes. Oresto Júnior de Andrade. Oresto é nome de tiozinho, Domingo. Não. É lógico que é. Não. Quantas crianças você conhece que chamam Oresto? Não, eu não conheço ninguém que chama Oresto, então. Só ele. Pois é. Existe Oresto. Oresto não. Oresto eu nunca vi, mas tudo bem. Mas por que teu pai fez isso com você, cara? Eu não entendi. Por que teu pai fez isso com você, mano? Já tá chateado com o nome dele. Na verdade, esse meu nome é o apelido do meu pai. É, apelido dele. O pai colocou o nome do apelido. Não. Qual que é o nome do teu pai? Francisco. Era melhor, né? É, imagina se eu tiver um filho e colocar o nome de sombra. Não. Aí não? Não, minha filha é Davi, pô. O pai foi maior Joselito com ele, né, também? Fazer o quê, né? Ô, velho, e quantos anos, hein? 36. 3.6, RG. Você gosta, Celso? Não, pra ser honesto. Sensacional. O resto a gente vê depois. Mas eu ia perguntar pra você se você gosta de pizza com orégano. Ah! Não. Aí é sensacional. Ousado, hein? Aí é ousadia, hein? Hora zero? Zero? Hora zero? É ousadia, não conta? Hora zero? Pra ser honesto, foi muito melhor, né? É, mas foi mais na retranca, né? Ele foi pro jogo. Ele foi pro jogo. É. Né? Mas tomou um gol no Neymar, Neymar, né, pô? Porra, e qual que é o bairro que você mora, hein, Oresco? Vamos ver se vocês vão saber. Eu moro no Parque Amazonas. Ô, Benjinha, Parque Amazonas. Vamos ver. É um idiota, né? Ridículo. É idiota, velho. Juro por Deus. Ô, velho, e o time? Tricolor do Morumbi, lógico. É, Tricolor e Oresco. Os caras querem comer, velho. Não é possível um negócio desse. Tô com fome, mano. Tá vendo como o ouvinte é mercenário, RG? É só dar prêmio aqui, os caras ligam, velho. É, você fala que não tem comida, não vai ninguém, né? Oresto, o que você quer falar do nosso tricolor, Oresto? Rapaz, no sábado eu fui ver o jogo do São Paulo. Cara, eu não tô assim muito confiante com o São Paulo nessa Libertadores, né, não, cara. Eu acho que não. É, pode até ganhar no Morumbi, mas o jogo lá do. O jogo da Bolívia, eu acho que vai ser bem complicado pra nós, cara. É, o jogo da Bolívia, ele é tão complicado ou mais que o jogo do River. Com certeza. Por ser do Morumbi ou do River, eu acho que o da Bolívia, cara, vai ser bem complicado. Mas é que então, tá, Sombra. Assim, pelo jogo que eu vi no sábado, cara, bem difícil, viu? Ó, amigo, um negócio... Ó, os argentinos, cara, eles desenvolveram uma técnica aí que é um pouco polêmica pra poder jogar na altitude. O pessoal toma um medicamento aí de disfunção erétil pra poder jogar. Mas é verdade. É isso, pô. Mas é verdade. É, inúmeros times argentinos que já foram atuar na altitude, Domenico Gato, eles tomaram um remédio de disfunção erétil. É que os caras jogam com o tacape armado. É, mas... O problema é bola na área, então, é o problema, hein? Mas é que tá, Celso. Perigoso, né? É uma alternativa pra que os brasileiros talvez tirem um pouco desse complexo de jogar a quase 4 mil metros de altitude. Lá que tem até um pouco mais, eu acho. Que medo, hein? Eu entregava os pontos. Eu entrava WO, eu não entrava. Olha, eu tô jogando com a ferramenta de pé, velho. Já pensou? E se o São Paulo ganha do River? E o agora joga Strongest e Trujillanos, né? Aí o Strongest faz o serviço. Né? É, o jogo é em Trujillanos. É, mas... Mas mesmo que o Strongest perca do Trujillanos, o Strongest fica com 7 e o São Paulo com 8. Ok, o empate seria do São Paulo. É. Sim. Empate seria do... Então tem que torcer pelo menos pro Trujillanos ver se ganha do Strongest. Se o Strongest empatar, ele vai pra 8... Mas só que o Strongest fica com menos 3 de saldo. Vamos supor que o São Paulo ganhe de 1 gol de diferença. O São Paulo vai para 6 gols de saldo. Então, o saldo de gol do São Paulo é muito melhor que o do Strongest. São Paulo jogaria pelo empate. Ainda que o Strongest empatasse o jogo contra o Trujillanos, São Paulo jogaria pelo empate. O problema é que o Strongest, na altitude, vai precisar ganhar o jogo e os caras vão correr. E tudo isso contando que o São Paulo ganha do River. Ganha do River. Contando que ganha do River. Cara, eu penso assim, se o São Paulo jogar com a vontade que jogou na terça-feira, beleza. Porque o time é fraco, sim. Mas jogar com aquela vontade, se jogar com a vontade de sábado, aí fica difícil. Vai ficar bem difícil. Tem razão. Olhando o Bruno jogar, cara, dá até raiva, cara. Pelo amor de Deus, cara. Olhando quem? O Bruno na lateral direita no sábado, dá até raiva, cara. O cara não ganhava uma bola ele não ganhava. Ah, mas ó, a quarta-feira mas jogou tão bem que eu não liguei pra quem jogou não, mais ou menos. Na quarta jogou, na terça, né? Terça jogou bem pra canal. Mas será que vocês preferem? Eu prefiro ver o São Paulo que jogou na Argentina contra o River do que o São Paulo que pegou o Trujillanos. Eu acho que o São Paulo que pegou o Trujillanos pela fraqueza do adversário engana, é um São Paulo mais maquiado. São Paulo claro. Que jogou na Argentina é um São Paulo seguro. É um São Paulo que podia até ter ganho aquele jogo. Sim. Nossa, teve a chance da bola do jogo ali. Se tiver mais 90 minutos naquele embalo... Caleri perdeu um gol cara a cara. É, a bola do e fora jogo que o gol dele. Dos caras foi o maior azar do mundo, né? É. Aquele foco foi justo pro calcanhar. O Denis, né? Nossa. É. Como futebol moderno. Lógico, o São Paulo contra o River era a equipe mais sólida. Porque enfrentou um grande time. Então, mais confiável. Tinha futebol mais de Libertadores, né? É. Se for com aquela cara nesses dois jogos, eu acho que classifica. É verdade. Ô, Oresto, palpite, São Paulo e River, Oresto. Ah, vai ser 2x0 pra nós. Então tá bom, 2x0 tá ótimo. Você precisa... Eu queria pra esse jogo aí, cara. Me ajuda aí. Então diga, qual é a frase? Rapaz, agora eu esqueci. Eu quero ir. Ah. Na torcida? Eu quero ir na torcida. Nome do programa? Qual que é o nome do programa, meu Deus do céu? Estádio 97, é lógico. Ah, então eu quero ir na torcida Estádio 97. Olha minha frase. Estádio 97. Legal, vai lá. Parabéns, torcida Estádio 97 no camarote único, difícil. Maravilhoso. Você precisa estar às 7 horas da noite, da quarta-feira, na Rua Curumins, número 5. Rua Curumins, número 5. Curumins. É mais de um Curumins. São vários Curumins. Rua Curumins. São 5. Número 5. Tá bom? Beleza. Fica, é uma travessa da Marginal Pinheiros em frente à usina de traição. Beleza. Ali na Vila Olímpia, ali é isso? É. Do outro lado. Na usina de traição, onde o Domênico faz as coisas dele. Opa, isso. Não é Curumins, é do outro lado da Marginal. E ó, amigão, tem que chegar caracterizado lá, viu? De Curumim. Ai, não. Com a pena na cabeça, tá bom. E bunda de fora. Você vai lá, um babuíno, velho. Torcida, camarote único legal, desculpa pelo Mota, tá bom? Imagina, cara, beleza aí. Obrigado a vocês aí, viu, cara? Valeu, obrigado. A vocês aí, valeu. Valeu, amigão. E aí, RG, fim de semana, quando vai ser a partida? Você quer que o Santos deu um cacete no Audax, né? Por isso claro. Você tá perguntando da partida, não, né? Não, RG, eu tô perguntando da partida porque você sai de férias hoje. Ah! Eu quero saber quando que você parte pro litoral norte. Partida, são várias estradas, Sombra, são várias partidas que eu vou ter que fazer e tô muito feliz por isso, mas sempre tomando cuidado, porque partidas assim é cinto de segurança, é obedecer os limites de velocidade. E quero passar pimpão em todos os pedais, hein? Sabe por quê? Porque eu tenho sem parar, velhinho. Beleza, aí sim. Isso aí, aquela pistinha do 40 por hora. É isso aí. E vamos que vamos. Dirigir com atenção é a parte mais importante da viagem. Uma campanha do Sem Parar para você viajar seguro e chegar com tranquilidade. Sem parar, sua vida no seu tempo. Ô, Dodô, vamos falar da Recubriplast, Domênico. Verdade, rapaz. Olha, você aí que tá ouvindo o programa agora, que tá com problemas aí de infiltrações, de goteiras, né? Você que tem... É um problema de umidade espalhado pela casa inteira, cara. São Paulo tá com problema de infiltrações. Então, olha, é o seguinte. O São Paulo tem que contratar o impermeabilizante Recubriplast. Aí os problemas terminam, meu amigo. E não tem que ficar com medinho de chuva, não, viu? Não tem que ter medinho de chuva, não. Recubriplast é 3-in-1. Olha aí, ó. Primeira demão sela, segunda demão pinta e terceira demão impermeabiliza. É o único impermeabilizante no mercado que oferta até 14 opções de cores. E também é o único que tem 5 anos de garantia. Você vai encontrar aí Recubriplast nas boas lojas do ramo, mas também tem um site aí para você fazer a sua consulta aí, tá bom? Tem o sinteplast.com.br. Esse T aqui é T mudo, tá? sinteplast.com.br. Manda um abraço aqui pro senhor Mohamed, corintiano, proprietário lá, e a senhora Vanessa, que é São Paulina, gerente de compras das lojas Mohamed Materiais para Construção da cidade de São Vicente, ouvindo a gente atentamente nesse momento. Adoram o Celso Unzelt também, que está aqui hoje com a gente. E é o seguinte, impermeabilizante, você já sabe, é Recubriplast, hein? Máxima proteção para toda a sua casa, meu amigo. Boa. Gente, futebol é aqui no Estádio 97. Boa! É isso aí, Eli Correia, ouvinte do Estádio 97. Estádio 97, que também tem oferecimento de Paulo Ar. Com a Paulo Ar Condicionados e a Samsung, você entra no clima. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Sabe o que eu vou fazer agora, velho? O quê? Vou serrar a língua do mano, bicho. Que não aguento mais ouvir groselha, cara. Estica a língua dele. Cara, as verdades que precisam ser ditas. Foi lá na Dutra buscar a ferramenta? Ah, na verdade, brincadeira. É que eu tô serrando a perna do centurião aqui, ó. Isso. Olha, é de pau mesmo, hein? Jesus amado. É barulho. É, mas sabe onde você pode comprar uma serra igual a minha? Na Dutra Máquinas, A Dutra Máquinas é a maior loja de ferramentas do Brasil. São mais de 30 mil produtos das melhores marcas. Sempre muitas ofertas e promoções. Os melhores profissionais compram na Dutra. Lá tem linha completa de ferramenta para mecânica, jardinagem, para quem mexe com construção e reforma, para marcenaria, para quem precisa de aparelho de solda. É, olha aí que legal. E não vai achando que lá você só encontra aquelas máquinas pesadas ou ferramentas industriais, não. Tem aquela ferramenta mais básica do mundo, você encontra lá, aquela para sua casa, para você usar no dia a dia. Você vai encontrar sempre ferramentas manuais, equipamento de jardinagem, cortado. Ó, você que tem gramado na sua casa, no sítio, lá tem cortador de grama também. Tá precisando de ferramenta? Vai pra Dutra Máquinas. São 5 lojas, hein? Na Marginal Tietê, lá ali na ponte da Vila Guilherme, no Parque Novo Mundo, tem em Guarulhos, tem em Atibaia e tem em Mogi das Cruzes. E além disso, você também pode comprar através do site dutramáquinas.com.br e parcelar em até 10 vezes. Acessa lá, dutramáquinas.com.br. Boa. É maravilhoso! Você não vai... Meu, você vai pirar. Você que gosta de comprar ferramentas, você que precisa de ferramenta, você vai adorar. Amanhã Dutra vou lá. Máquinas é a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Abraço pro Alexandre Cardoso, pro Akira e pro Nelson Betiol, ouvindo o Estádio 97. O oferecimento também de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite! Pirelli, promoção Pirelli. Comprou 3 pneus, o quarto é grátis. Aproveite também! Esser, construindo com valor. E vamos falar agora da Polo Ar, né, mano? Opa, vamos lá, Sombra. A Polo Ar Condicionados, que é a maior distribuidora do país, está com uma nova parceria aqui no Estádio 97, hein? A Samsung RG número 2. Boa. São aparelhos com design e com o estilo RG inconfundíveis. Parece eu. Estiloso. Sim. Eu tenho design e tenho estilo também. É, mas você tá todo remendado hoje. E não dá pra comparar, hein, mano? Mas sou uma Ferrari, né? RG número 2, podendo contar com o sistema Virus Doctor, que elimina até 99% de vírus e bactérias. O cara que tem, às vezes, aquele problema respiratório, o cara que tem bronquite, é legal demais esse aparelho da Samsung, hein? Boa. Hoje eu vou falar do aparelho RG número 2, o ar-condicionado multi-inverter quente-frio da Samsung. Ele tem uma tecnologia que permite, com uma única unidade externa, atender múltiplas unidades internas. Aí você vai me perguntar, o que significa isso, mano? O que significa isso, mano? Significa, RG, economia de espaço e de dinheiro, tá certo? Vai na minha dica que você vai se dar bem. Acessando o site ou ligando na Polo Ar, você encontra este e outros aparelhos da linha Samsung em condições únicas do mercado, tá legal? Boa. O ouvinte do Estádio 97 vai se dar bem. Vai na minha dica, velho. Então você já sabe, né? Com a Polo Ar Condicionados e a Samsung, você entra no clima! Legal, vamos agradecer aqui a presença grande do Celso. Excelente Celso Zel. Palmas para Celso! Tem que agradecer, sou eu. Ô, cara! Participando aqui muito com legal ter os meus ídolos radiofônicos. Muito legal, viu, Celso? Muito obrigado. Agradeço viu? A vocês e mando um abraço aí para todo o pessoal e que continuem prestigiando o nosso trabalho, que temos 3 filhos para criar. Ação Verde na TV Cultura, ESPN Brasil. Baixem o aplicativo Almanac. Você aguenta Timão. O Vitor Birner? Aguento. O Vitor Birner é simpaticíssimo. Ah, uma das melhores figuras que eu já conheci. Estamos falando da mesma pessoa? Aquele careca de óculos? Ele mesmo. Vitor Birner é um diretor de bateria da Rosa. Eu queria ouro. Ele pra gente. Grande Vitão. Queria mesmo. Você tá de brincadeira. Mas é muito corintiano naquela mesa. É você. O Vitor Birner, o Rivelino, brincadeira, cara. Você sabe que às vezes o Riva dá umas escorregadas e fala assim, não, porque nesse jogo aí, nós... Aí o Vitor olha pra mim e fala assim, nós quem? Eu falei, nós. Nós. Ele quer morrer. Mas nossa. O Vitor é sensacional, assim como o Riva e o Vladir também, que é nosso comandante. Sim, lá, Santista, legal, pra dar uma contrabalançada. Então muito é legal, Celso, faz um lembrete aí, Sombra, ó, atenção você aí. Que possui o Android, você que tem um iPhone, enfim, entre lá na Apple Store ou no Android Market, tá certo? E baixe o aplicativo do Timão. É isso aí, né, Celso? É, Almanac do Timão. Hein? Vocês não vão se arrepender. Almanac do Timão, baixa lá. Celso, última pergunta, é rápido. Copa União e João Avelange também não vale como brasileiro? Então, oficialmente, você pegar o legal, não é, a CBF deu aquele título para o Sport Recife. Uhum. Se você pegar o legítimo. Em dezembro de 87, eu lembro muito bem disso, quando jogaram Flamengo e Inter, para todos nós que acompanhávamos futebol, isso era a final do Brasileiro e acabou. Brasileiro e acabou, né? Aí em março de 88, a CBF ressuscitou um quadrangular para o qual todos os clubes da Copa União assinaram e não cumpriram. Aí começa a politicalha, né, Domênico? Quem foi o representante do Clube dos Três naquela reunião? Putz. Eurico Miranda. Aí, eu não preciso falar mais. Aí não dá. Né? Aí virou Brasil. Aí virou bagunça. Aí não dá. Boa, Celso, obrigado, hein? Olha, valeu, Domingo. E agradecer, valeu a todos. Agradecer a presença do Marcelo ali perto também, né? Que veio opa. O Celso aqui. Ele tá ali perto, ó. Ali perto. Ah, mas aí é sensacional. Você é o cara. Oi, ganhei um 10. Aí, né? Muito obrigado. É, esse é o juiz também que fala segue o jogo? Não. Esse é outro. Eu ia agradecer pra ele. Olha, obrigado, agora professor. Um recado muito importante. Nós temos um ouvinte... que na família dele tem uma pessoa que tá precisando muito de doação de sangue, certo. Tá? Então, se você puder fazer doação de sangue em nome de Regina de Fátima Carvalho de Freitas, tá? Você pode fazer a sua doação no Banco de Sangue da Beneficência Portuguesa. É, na Rua Maestro Cardim. Pertinho, tá bom? Aqui. Exatamente. Então faça a sua doação de sangue no Banco de Sangue da Beneficência Portuguesa. Amanhã, por exemplo, você pode fazer entre 7 da manhã e 2 da tarde. E faça em nome de Regina de Fátima Carvalho de Freitas, tá bom? Regina de Fátima Carvalho de Freitas. As condições para doar sangue, entre outras, é a idade acima de 18 anos e o peso acima de 50 quilos, né? Então tá bom? Faça a sua doação em nome de Regina de Fátima Carvalho de Freitas. E por falar em amanhã, você pode fazer também a sua reserva do resort na Lotus Travel entre 8 da manhã e meio-dia. Entre 8 da manhã e meio-dia. O telefone é 2896-4665. Um abraço, um último recado. Domingão, estaremos lá na Overnight Projeto Abraço. Você vai poder estar ajudando muitas pessoas. Legal. Pessoal lá, um abraço pro William, que é gente boa. O Chum, eu vou estar lá junto com Robson Braga, com a Kim, com o Michel, fazendo uma festa bem legal com o melhor do passado, as músicas bacanas lá pra você, tá bom? Beleza. Então, não deixe de ir. É isso domingo, aí. 4 da tarde. É isso aí. Fala em Overnight, hoje tá a estreia do DJ Torrada na Overnight. Oh. Parabéns aí, né? Fazendo um belo trabalho. Hoje comemorando um ano de Overnight. Hoje uma festa muito bonita, tá bom? É isso mesmo. Estádio 97... RG, quem ganhou a camiseta da Energia 97 com apoio de fitcamisetas.com.br? Victor Queiroz Araújo. E quem ganhou o boné Estádio 97 com o apoio dos bonés Vista Aérea? Oscar Duarte Filho. Telefone da Vista Aérea 3031-2288. E quem ganhou o jogo de dados do Sem Parar? Ah, legal. O Leonardo Saavedra. Saavedra, o jogador que veio pro São Paulo e nunca jogou uma partida. É, coisas que nos últimos anos ele tricolou. Estádio 97 volta na segunda. Bom fim de semana. A gente volta no oferecimento de Esser, construindo com valor. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é Gol. Tchau, gente, bom fim de semana. De segunda a quarta no Energia na Noite, as novas tendências da música eletrônica. Spirit Radio Show, 10 da noite. Energia. Precisando de dinheiro? A BV tem várias opções de crédito. Crédito pessoal, consignado, financiamento, refinanciamento de veículos, empréstimo, garantia de imóvel e muito mais. Faça um crédito com a BV Financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone, liga agora, hein? 3003-7888. 3003-7888. Com a BV você sempre pode mais. Informe-se sobre o set antes da contratação do seu empréstimo. Energia. E Bozano, você já sabe, tem jeito de garoto e cuidado de homem. Porque desde garoto a gente joga futebol, detona no videogame e brinca de ser super-herói. Aí não podia ser diferente. Bozano foi até Metrópolis e Gotham e criou os novos desodorantes Bozano do Batman e do Superman. Ambos com 72 horas de proteção e um kit exclusivo que marca a batalha do século, que invadiu as principais salas de cinema de todo o Brasil. Não deixe de conferir Batman versus Superman. A origem da justiça. Invencível como Superman ou estratégico como Batman. O importante é estar sempre preparado para qualquer batalha. Escolha o seu lado. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E agora o deputado Orlando Silva. O PCdoB sabe o valor da democracia. Tem gente tentando tirar a presidenta Dilma Rousseff e jogar o Brasil, suas riquezas e os avanços conquistados na lata do lixo. O PCdoB diz: não vai ter golpe. E trabalha para unir forças para que o Brasil volte a crescer. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11-3078-2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Música eletrônica